Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu vou ser pai! Aê! Até que fim! Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Senhora Jovem Nerd e hoje eu vou explicar pra vocês o que é uma pícola! Aqui é o pai da Luna. Esqueçam que vocês têm nome, tá? Já tô avisando. Você já perdeu sua identidade, já, né? Perdi, você é simplesmente o pai da Luna. O pai da Luna. Aqui é a Gica, mãe da Luna, e fala baixo que ela acabou de dormir, caralho. Aqui é o JP e eu tô sempre vomitado. Aqui é a Francine e eu tô morrendo de sono. Ah, coitada. Coitada, meu Deus. Pois, aqui é a portuguesa e eu sou a única deste grupo que tive filho no século passado. Opa! E tenho filha na faculdade. Calma, calma. Usou fralda de pano ainda. Nossa senhora. Aqui é o Azaghal e agora existe uma prova que o Jovem Nerd não é mais virgem. Muito bem, nerds! Pois é, a gente recebe e-mails pedindo esse tipo de assunto. Falar de pais e filhos, apesar de termos um público jovem, eles pedem. E agora que o grande pai da família está aí, já, né? O JP acabou de ter filho, e a Bu tem já há algum tempo. Portuguesa, como falou. Há séculos já? Já tô quase sendo avó. Decidiu assim, como eu e a senhora Jovem Nerd somos pais de primeira viagem, né? Vamos, ainda estamos esperando, né? A gente decidiu fazer esse Nerdcast de conselhos aí de quem já está no jogo. Ah. Nós queremos saber o que nos espera. Jovem Nerd, dá o break logo que o Arthur acordou. Ah, meu Deus, sério. Eu não acredito. Olha aí. Canelada. Canelada. Muito bem, já acabamos para mais uma semana de beijos e caneladas no Nerdcast! Vamos! Aliás, a primeira de 2014! Aê. Olha aí, feliz que ano novo, alegria. Que alegria! Nossa! Vamos para mais... Tava vendo a hora de voltar. Mais um ano de Nerdcast! E, Azaghal, nós temos um anúncio espetacular agora. No início do ano, vocês sabem que tem a Campus Party. Isso, nós sempre estamos lá. Sempre estamos lá e esse ano não vai ser diferente, estaremos lá em São Paulo, Campus Party. Que é no final de janeiro agora. E é importante ser dito, nós faremos as palestras lá na área interna, na arena, que eles chamam. Sim. Que é onde ficam os campuseiros. Sim, ou sim. Ou campuseiros aqui no Brasil. Aham. Mas nós, assim como ano passado, nós teremos uma grande atração na área externa, na área Expo, que é a área gratuita, onde qualquer um pode entrar. Exatamente. Nossos queridos amigos do Submarino estão trabalhando junto conosco. Sim. Num mega stand. Uhum. Que vai receber uma batalha de robôs, jovem. Putz, grila, Azaghal, exata. Não sei se vocês já viram uma verdadeira batalha de robôs, cara. Robôs de até 55 quilos, todos feitos por equipes de estudantes de engenharia mecatrônica, de robótica, de tudo, feitos com um propósito: destruir o robô adversário. É, tipo a cúpula do trovão dos robôs. Dois robôs entram, um robô sai. Cara, muito maneiro, cara. E aí, nós estaremos lá comandando. Olha aí. Esse show, nós seremos os hosts, posso dizer? Nós seremos os hosts. Você vai mandar Let's Ready to Rumble? Eu vou mandar alguma coisa. Mas a gente vai comandar esse show junto com o Submarino, que vai trazer várias equipes. Olha só o nome dos robôs. Cara, é muito maneiro. É muito maneiro. Vai ter o Touro. Ok, um nome legal. Uhum, Touro. Maloney. Maloney. Eu achei muito foda. Tinha um filme do Burt Reynolds, que era Maloney. Ele era foda. Tem o Caco. Uhum. Será que é um robô ninja? Não, pode ser. Será que ele solta shuriken? Porque esses robôs, cara, eu vi uns vídeos, tem robô que solta até fogo, mano. É, cara, é sinistro. Tem o Orion. Olha aí. Exorcista. Olha aí! Blockbreaker. Esse é o nome que eu achei mais maneiro. Parece o nome de Transformer. É, muito maneiro. Firestar. Já imagino o que ele faz. e o General. Olha aí. Que é o sucessor da besta. Da besta. Muito bom. Então vai ter, cara, um campeonato todos os dias de terça a sábado. Isso. Da Campus Party, ou seja... Se você quer ir ver a gente, se você quer ir ver a Campus Party, se você quer ir ver robôs feitos para destruir, se arrebentando de porrada, vá procurar o stand do Submarino na Campus Party, cara. Lembrando que a Ara Expo é de graça, não precisa ser campuseiro para entrar. Não você precisa. Vai lá de graça, só chegar lá. Vai ser dos dias 28 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, não se esqueça. Tem todas as datas e horários aí no post. Se programa para você não perder essa batalha de robôs com o Submarino. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre os últimos Nerdcasts, você pode pular diretamente para... 22 minutos e muita fralda descartável. Azaghal, muitos elogios, muito obrigado, Nerds, pelos tantos elogios que o nosso querido Mal Roboto ressaltou aqui. O Nerdcast é especial de RPG Cyberpunk. Isso. Que deu um trabalhão, mas foi uma delícia de fazer e entregar para vocês. Pô, fazia mais de um ano que a gente não editava. Eu tava enferrujado. Mas I know my stuff. Eu não sei fazer meus truques. Como a gente atrasou um dia, né? Porque teve problema de software, cacete e tal. Um cara tá falando que depois que o Léo, a Radiofobia, começou a editar, a gente ficou vitorioso. Aí ele falou: Victory has defeated you. Muito bom. Mas, cara, olha, foi. Cara, a gente tá muito na pilha da segunda parte. Ainda não tem data. Eu sei que vocês já estão perguntando quando vai ser. Mas a gente já tá preparando, cara. Se prepara. Vai ser foda. Cozinha de Nerd, vários pratos muito legais, incluindo pavê de caneca. Olha aí, cara, muito bom. É uma febre. Do Guilherme Borzoni mandou aqui. Muito bom, cara, muito obrigado por compartilhar os seus pratos inspirados pela Cozinha de Jack. Assine o canal youtube.com/cozinhadejack, que o nosso querido Tucano faz toda sexta-feira um prato muito maneiro pra você. Nerd Cacete de Agulha, impressionante, Azaghal. Muitos nerds doando sangue, cara. Obrigado a Luiz Henrique Manarelli, Leandro José Ferreira, Tuana Oliveira, Karina de Abreu Oliveira, Anderson Moreira, Renner Tanizaki, Renata Lenzi, Luiz Gonçalves, a equipe de futebol do Paraná, HP de Curitiba. Olha aí. Antônio Neto, Otávio, namorado da Stephanie Martins, Tiago Fonseca e Bruno Henrique e a Maíra Gabriela, que foram juntos. Doaram sangue, salvaram vidas nesse final de ano, que sempre difícil, o banco de sangue ficam sempre vazios. Muito obrigado, galera, por doar sangue sempre. Trocentas artes dos fãs. Muitas. Trocentas. Trocentas. A galera se empolgou muito com o Ozob. Cara, é meu jeitinho. Artes do Ozob, cara. Meu jeitinho. O Ozob era um personagem antigo, que o Azaghal jogava há séculos. Não. Aí que você se engana. Ué. O Ozob era um personagem que eu tinha criado. Ah. A gente comprou um livro de RPG chamado Underground. Então, você contou essa história. Você tinha só que a gente nunca jogou. Ah, você nunca jogou. Você fez o personagem. Idealizei o personagem. E nunca jogou. E nunca jogou. Então sempre foi uma frustração ter um personagem foda desse. E tá nunca poder ter jogado. Mostrou que veio o Ozob em tantas artes. Eu nunca vi tanta arte. Eu realmente eu fui possuído pelo Ozob. Excelente, cara. Mas, cara, não dá pra destacar uma, porque são todas excelentes. E todas aí no post, pra vocês verem. Então, cara, confiram artes do Ozob, do Oleg, de outros personagens. Muito bom. Muito obrigado, galera, que mandou. Continue mandando. Estamos aí. Vale lembrar que esse programa aqui, o primeiro do ano, 396, acumula a leitura de e-mails do Nerdcast 394. Verdade. Sobre o Hobbit. O Hobbit. Que deixou algumas pessoas... um pouco tocadas. Jesus, quer voltar com a gente? Mas o que eu posso fazer? Nada, meu, porque as pessoas que concordam com a gente é muito maior. Esse programa teve uma quantidade de compartilhamentos e joinhas muito maior que os outros. E atenção, nerds, nós vamos ler e-mails aqui sobre o Hobbit, então vai ter spoilers, vai ter spoilers também do Nerdcast de RPG, então se você não viu, não ouviu, você já sabe, esteja avisado, senão você pula para 22 minutos, cabeção. Matheus Magalhães, 28 anos, engenheiro de petróleo, só Salvador, Bahia. Caro Jovem Nerd e Azaghal, o senhor da escrutidão e rei sobre a montanha. Estou escrevendo para apontar algumas caneladas cometidas no Nerdcast 394 do Hobbit. Antes de mais nada, já vou dizendo que sou fã de carteirinha trabalho do Tolkien. Já dediquei um bom tempo explorando esse universo tão fantástico e complexo que é a Terra-média. Quanto à revelação de Sauron, isso não foi exatamente uma invenção de Peter Jackson. Aliás, segundo Tolkien, Gandalf já sabia da conexão entre Sauron e o Necromante. Da conexão, não que era o cara, né? É bem simples. Antes mesmo dos eventos do Hobbit. Bem simples, assim. O Tolkien tinha vontade de alterar o Hobbit, certo? Sim, sim. Só que ele não alterou. Ele deu uma alterada, né, só no capítulo do naquele capítulo do Gollum. Mas não mexeu no, resto, no Necromante. Não. Então o que vale é o livro. Pra vocês não acharem que eu tô inventando, vou colocar um trecho de Contos Inacabados, onde Tolkien tenta amarrar da melhor maneira possível as histórias narradas nos demais livros. Aqui ele abre aspas. Enquanto vagava nas terras a leste de Anduin, ele, Thrain, foi capturado e aprisionado em Dol Guldur, onde o anel, um dos sete, lhe foi tomado. Em 2850, Gandalf penetrou em Dol Guldur e descobriu que seu senhor era de fato Sauron, e lá topou com Thrain, antes que esse morresse. Olha aí. Além disso, Gandalf temia uma possível aliança entre Sauron e Smaug. Essa é a parada. Essa toda. É a parada, é. Isso eu concordo. Foi num encontro casual com Thorin e em Bri que Gandalf teve a ideia de convencê-lo a reaver o tesouro de Erebor, unindo o útil ao agradável. Eu acho que a gente falou isso, inclusive, no primeiro Nerdcast de Hobbit. Falou? Eu não lembro. Que o Gandalf era tipo um estrategista, né? Ele já tava preparando tudo, pra guerra. Né? Mas o que Gandalf ficou fazendo no período entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mesmo tendo descoberto a identidade do necromante? Ora, Gandalf estava convencido de que a ameaça estava contida, embora estivesse enganado. Segue mais um trecho na voz do próprio Gandalf. Abre aspas. Para dar um salto adiante. Foi por isso que parti. Assim que estava bem encaminhada a expedição contra Smaug, e persuadi o conselho a atacar Dol Guldur primeiro, antes que ele atacasse Lórien. Fizemos isso e Sauron fugiu, mas ele sempre estava à nossa frente em seus planos. Preciso confessar que pensei que ele realmente se retraíra e que poderíamos ter outro período de paz vigilante. Mas não durou muito. Sauron decidiu dar o próximo passo. Retornou imediatamente a Mordor e em 10 anos declarou-se. Isso tá escrito aonde? É, eu acho que no Contos Inacabados, pelo que ele disse aqui. Mas... Não, ok. Não tem fonte. Espero ter esclarecido essas questões sobre a Terra-média e o terceiro filme que compensasse as cagadas do segundo. Eu acho que as pessoas vão falar assim, ó. Os revoltados. Ah, vocês então não podem ver o terceiro não filme. Posso. Porque não vocês posso. Disseram que é uma merda o segundo. Que não gostaram. Faz todo sentido o que vocês estão falando. Na verdade, eu sempre falo que eu sou um grande esperançoso. Então eu espero que o terceiro filme empolgue tanto que justifique o segundo, entendeu? Eu espero. Eu, quando vi o Duas Torres, Azaghal, saí meio xoxo também. Não tanto quanto nesse, porque o Duas Torres tem uma conclusão, a gente dá uma conclusão da batalha, etc e tal. Mas eu saí meio xoxo depois que eu fui compreender as adaptações do Peter Jackson. Eu não sei, pode acontecer isso também, tomara. Porque eu gosto pra caraca de Tolkien, assim como todos vocês. Eu não vou falar o que eu penso, porque essas pessoas já ficaram tão estressadinhas. Vai. Nos comentários. Lê no próximo. Eu agradeço todos os page views que vocês deram pra gente. João Paulo, 31 anos, doutorando em patologia e oncologia. Olha aí. Caraca, maluco. Doutor Caraca, Paulo. 31 anos. Doutor João. Um 31 anos, cara, doutor. 30 anos, é, doutorando. Doutor JP. São Paulo, capital. O que eu queria falar é sobre a nova categoria de nerds que mais cresce na internet afora. Os opinazes. Opinazes. São aquelas pessoas que não aceitam a opinião de ninguém que contraria a deles. Uhum. E eles estão em todos os lugares. Vim mesmo só sugerir essa nova classificação para esses nerds recém-catalogados, para que se uniformize e se possa xingar a todos de uma única vez. Aí, tá criado, tá cunhado o termo. Mas pelo, assim, eu não sei, opinase é um bom termo? Opinase. É o que opinião todo mundo tem direito a ter. Não, ele tem. É uma brincadeira só. Não, mas eu acho que a gente tem que buscar um termo melhor pra esse tipo de nerd. É? Nerd que não aceita opinase. Ser contrariado. Eu acho bom. Acho que tem que ser uma coisa contrarinase. Contrarinase. Contraliban. Contraliban. Caraca. Não, acho que o Pinazzi pega mais. O Pinazzi, o cara que não quer que nazista da opinião. Vamos lá, sobre o Nerdcast de RPG Cyberpunk, Joanilo Viana, 28 anos, servidor público, Sobral, Ceará. Olá, nerds. Trata-se de um e-mail rápido e sem pretensões, apenas para mostrar a vocês o quanto gostei desse Nerdcast especial de RPG. Hoje, no dia 6 de janeiro de 2014, estava indo de Fortaleza para Sobral, de ônibus. Sentei-me bem à frente, na poltrona 4, com okay, vista para a estrada. Né? Informação pra caralho. Como de costume, viaja ouvindo algum Nerdcast, mesmo que repetido. No caso, segui ouvindo o nosso Nerdcast de RPG. Logo depois do Ozob escapar da Fortaleza Voador e proferir a pérola "Olá, criançada", o motorista resolve fazer uma ultrapassagem numa curva. Bem, beleza. Como diria Drummond, no meio da curva viu um caminhão. Nossa. Viu um caminhão no meio da curva. O motorista do ônibus não abriu. Aqueles dois faróis do caminhão cresciam ali na minha frente. O último pensamento foi: puta que pariu, logo agora que a história tá ficando foda pra caralho, eu vou morrer. Pô, cara. Ele fala que eu juro que eu pensei isso. Felizmente não foi dessa vez. No último segundo, o responsável motorista socou o ônibus entre dois carros e eu pude terminar de ouvir o episódio mais épico de todos os tempos. Olha, ele só mandou um e-mail pra dizer que ele ficou puto que ele ia morrer antes de ouvir o final do Nerdcast. Caraca, ainda bem que ele gostou do final, né? Ainda bem. Off-topic, Henrique Braga, 20 anos, estudante pré-vestibulando, Pouso Alegre, Minas Gerais. Olá, nerds. Essa é uma mensagem especialmente direcionada ao nosso amigo Alexandre. Sou ouvinte de uma longa data do grupo, por conta disso acho que conheço muito a trajetória pela qual vocês passaram. Dia desses peguei me pensando sobre toda essa história de pavê de copo e como ela cresceu, que lá vem coisa de como ela cresceu rapidamente e como ela vem irritando o jovem nerd. Para minha surpresa, dia depois desse fato, o dito cu experimentou a especiaria culinária na cozinha de Jack. Foi então que decidi enviar este e-mail. Como já foi lembrado por outro ouvinte, muitos nerds atrás, o rei da Oceania disse que seu hábito incomum era de comer bolachas submersas em achocolatado. Mas na época esse fato passou despercebido. Recentemente, em uma campanha publicitária, Azaghal e Jovem Nerd estamparam em camisetas qual era o seu hábito mais incomum. Como esperado por alguns, o anão falou de seu gosto culinário. E Jovem Nerd falou sobre seu peculiar hábito de se imantar em tal quanto de dormir. Eu sou um cara consistente. Lembrando-me disso, surgiu a ideia. Se o hábito incomum do Azaghal era, na verdade, tão comum e partilhado por tantas pessoas, e o Jovem Nerd teve que experimentá-lo, por que o hábito incomum do Jovem Nerd não pode ser uma coisa partilhada por muitos? Por que não é? Por que não fazer o rei da Oceania viver essa experiência tão... Porque o Jovem Nerd está aí há anos gritando que usa talco. Agora nem grita mais, que o médico falou que faz mal, ele parou. Pois é, não parei. E parei. Ninguém nunca, eu nunca li, eu nunca vi We Are Legion pra falar de talco. Eu nunca vi, não, eu também uso talco, nossa, vamos junto. Então é isso, cara, por isso que eu não vou experimentar, porque é um movimento fracassado. Eu nem quero fazer o movimento, eu parei, eu falei, gente, não pode, dá problema. Diferente do movimento do pavê de copo, chega, meu amigo. Chega aí dessa porra. Nós, Jovem Nerd. A caneca nerd, já tá aí. Nós somos legião. Compra aí essa porra, caneca. We are legion. E aí faz a sua legião com a Zagal, brinda ele. Hit and Fakis. Hit and Fakis? Fakis? Não sei. Hit and Fakis? Desculpe, cara, é diferente. Seu nome, né? É diferente, né? Não sei como pronunciá-lo. Hit and Fakis. Hit and Fakis. Hit and Fakis. 38 anos, analista de produto de uma soft house no desenvolvimento de uma plataforma sistêmica de crédito imobiliário. Parabéns. Você parabéns. É um profissional específico. Específico. O que você fala pra sua avó? É, exato. Você faz? É. Trabalho com informática. Diadema, São Paulo. Venha pela primeira vez mandar um e-mail. Eu acho injusto ler quem manda pela primeira vez. Não, que injusto. Não, tem gente não. Que manda tantas vezes, não, a gente começa, nunca lê. Não começa, não começa. Ele gostaria de nos parabenizar pela maravilhosa e imersiva aventura de RPG que me levaram a uma verdadeira viagem que somente minha imaginação poderia construir, os detalhes tão bem descritos. Lembro que me recordei dos meus tempos de criança, onde com os meus brinquedos, principalmente de G.I. Joe's, minha imaginação levava as mais variadas aventuras. Era o G.I. Joe fingindo ser Ultra Seven, ninja assassino, goleiro de futebol. Uma viagem total. KKKKK. Esperei ansiosamente pela publicação do podcast. Inclusive, tem uma galera até fazendo hashtags. É. É, Vigília Nerdcast RPG. É. Muito bom, cara. A galera ficou, tem gente que ficou direto. Pois direto. É, obrigado, galera. Aí ele diz que estava lá na Vigília e que ao baixá-lo, o Nerdcast RPG, estava no litoral para as etílicas festas de final de ano e ouviu mesmo ali na praia, com os olhos fechados, com a brisa do mar e a umidade do ar da praia que me levaram a sensações incríveis de viver um futuro tão bem elaborado pelo mestre. Olha aí, cara, ele viajou mesmo, cara. Que legal. Tive horas de uma agradável diversão, pois para aproveitar a imersão, estava com meus melhores fones de ouvido. Olha aí. Um delicioso vinho argentino. Olha nossa. Aí. Caviar. E um saboroso queijo para completar a viagem. Olha aí, que beleza. Queijo com areia. Me envolvi tanto na aventura que pode parecer engraçado, mas eu me criei na mesma como um personagem do grupo. Nome Highblade Chem. Olha aí. E como não poderia participar ativamente, me transformei em uma espécie de samurai futurista que, por questões de filosofia pessoal, fazia um voto de silêncio e portava uma espada que em determinados momentos se dividia em duas para uma maior mobilidade no massacre imaginário que realizei ao lado dos nossos anti-heróis. Caraca, cara, ele foi profundo, nossa, maluco. Eu tô chocado. O que você tomou nesse aí? Esse queijo tava mofadaço. Ele foi fundo, cara. Foi épico. Estou ansioso pelos próximos episódios. Ver a participação de todos com tanta qualidade me deixa até sem graça em destacar alguém, pois para mim, todos os participantes foram impressionantes. Mas o grande Azaghal e o Tucano foram dignos de destaque. Olha aí. Senti apenas uma falta do Eduardo Spohr. Que poderia ser um personagem semelhante a um arcanjo dos X-Men. Seria uma espécie de humano com implante cibernético. Caraca, ele viajou muito, cara. Bem, muito obrigado por realizarem um trabalho tão divertido e quero agradecer ao Jovem Nerd e a Azaghal por nunca desistirem nos momentos de maior dificuldade. Lembro da história do passado de vocês contando um episódio antigo onde sei que as dificuldades foram grandes, mas a determinação de vocês chega a ser inspiradora. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Meus parabéns, Lambda Lambda Nerd. Muito bom, cara. Ele viajou, cara. Eu quero ver o que, cara, que esse personagem imaginário dele vai fazer. Será que ele tem algum aventura? Problema? Ele é meio... Não, não, cara. Tem algum problema mental? Ele tava enfocado. Não. Que é isso, cara? Eu não sei, cara. Eu não sei. Cara, só empolgação de nerd. Jovem, Alisson. As fichas aqui, só rapidinho. Francine e JP, recém-pais do Arthur, que está com 9 meses. 9 meses, isso. Olha aí. Gica e o Fábio Abu tem a Luna, que já tá fazendo 3 anos, né? Já vai fazer 3 anos em janeiro. E a portuguesa tem a do Box, que tem 19 anos. Oba! 19, outro de 14. Olha só, gente, os meus conselhos não são muito bons, não. Porque na minha época não tinha esse negócio de psicologia do Enem. Não tinha porra nenhuma. É. Da sua época tinha o Delamare, né, portuguesa? Não, gente, é sério. É. Tinha essa sessão na biblioteca, tipo assim, como educar seus filhos. Tinha a porra da enciclopédia Delamare, que era uma coisa assim, que as tias e cunhadas e vós, nananã, tinha uma enciclopédia Delamare por família. Pelo menos a minha família era assim. E aí, quando alguém engravidava, beijo a Deus, me empresta Delamare pra ela. Aí ele tá todo fudido, vomitado, riscado, rasgado da criança. Assim. Meu Deus. Mas era isso, era grande bíblia. Não tinha Google, né, gente? Não tinha. Bom, eu, a senhora Jovem Nerd, estamos esperando a Gisele para o fim de maio. Gente, olha que aí. Nome lindo. Que bom gosto. Eu tô emocionada. Obrigado. Ah, pois é, que nome é. Tem uma polêmica, vocês sabem que tem uma polêmica. Ah, meu Deus. Quem escolheu o nome? A portuguesa, ela queria Gisele com 2 L's. Ah, porque eu acho, quando escreve, fica lindo. Eu acho chique com 2 L's. Eu também acho chique. Ah, é bonito. Eu tô que essa casa minha filha, de ter que soletrar o nome pra todo mundo. Meu nome é Gisele com 2 L's. Só que eu quis simplificar. O nome deveria ser, na verdade... Não. Francesca. Não. Francesca. Eles estão brincando com o destino desta criança. Por quê? Por causa da gnoma. É, por quê? Olha a história. Olha, quando a gente teve lá na Itália, né? Olha na... que começou o show de podridão. Nós estávamos na Itália. Não, na cidade de onde São Francisco de Assis... Quer dizer, em Assis, né? É, em Assis, é. É, a cidade onde São Francisco nasceu. A cidade que dá nome ao santo. É, que deu nome ao santo. E aí parou um mendigo, que era igual ao São Francisco. Não era um mendigo, era um peregrino. Era um peregrino. Caraca, mendigo. O peregrino virou mendigo. Agora eu vou chamar mendigo de peregrino. O cara fez voto de pobreza e virou mendigo. Aqui funciona, sua teia. Pra mim, não tá igual. Não, não, não. E vamos aí, lá. Pediu... Eu não sei, se a pessoa... O peregrino pede esmola? Ele não pediu nada. Pediu um dinheirinho pra... Uma doação, né? Ai, a doação! É uma mendiga. Oh, esses mendigos aqui do Brasil estão dando mole. Aí a gente até quis tirar uma foto, mas ele não deixou, né? Não deixou. E ele desapareceu depois. É, é verdade. E a Agatha deu uma graninha. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, tá querendo engravidar, não dá dinheiro pra São Francisco, tá fugida. Porque ele tava de cosplay de São Francisco. É, ele tava com cosplay. Devia ser franciscano, que tal? Na cidade de São Francisco de Assis, quais são as possibilidades de ter um franciscano? Poucas, eu acho. Deixa de ser um cosplay. Eu sou um franciscano, né? Eu uso um cosplay. E aí eu aproveitei que tinha acabado da água, tinha acabado de falar com São Francisco. Eu falei, agora vou te dar uma gnoma, que as gnomas, os gnomos ajudam a engravidar. Gnoma da fertilidade. Olha, olha o link com o peregrino e a gnoma. Eu continuo não entendendo. Na verdade, a gente engravida de outro jeito. É que ele tá tentando. A gente tá tentando já. Então, talvez só bem nerd aí tenha sido aqui, gente. Tem que contar que você foi pra Assis fazer um ritual pagão, isso mesmo? Não, foi tudo uma coincidência. É que a gente já tava tentando já há algum tempo e a gente, pô, gente, e aí, vai ou não vai, né? E aí... Aí eu falei, isso é um sinal, vamos atrás de alguma coisa, pra um amuleto pra você engravidar. E aí, acabou de encontrar com... Amendoim. Com São Francisco. A gente deu de cara com uma loja esotérica. Sim. Ó, que ótimo. Uma loja esotérica. E dentro de Assis, na cidade, era a única esotérica, era a loja dos rebeldes. É, apostou no nicho. Atendendo a uma necessidade, né? E aí eu achei uma gnoma da fertilidade que se chamava Francesca. Francesca. A pícola. E, pois é. Aí tinha uma maior e tinha uma pícola. Aí eu falei, eu quero uma gnoma da fertilità. Eu entrei na porque eu não falo italiano porra nenhuma. Eu falei, fiquei assim, ó, gnoma fertilità. Fertilità. Aí a mulher veio nos apresentar lá os gnomos da fertilidade. Tem a grande, que eu não lembro como é que é grande em italiano. E tem a pícola. Pícola. Eu adorei essa palavra, pícola. Que lindo, pícola. Falei, eu quero a pícola. A pícola é mais bonitinha, né? Botar um gnomo gigante também na pícola é pequena, italiana. É. Aí a mulher virou pra Agatha e falou que já que ela estava em Assis comprando a gnomo da fertilidade, que a filha dela tinha que se chamar Francesca. Ah, tá bom. Francesca. A mulher da loja falou. No Brasil seria Francesca. Tá mudando de destino da criança. No Brasil seria Francesca. E eles passaram a fazer homenagem com a gnoma. Ótimo, que mentira, ela ficava lá no closet, lá dentro. Olhando, né? Horrorosa. Pícola Francesca. Ah, não, ela não é horrorosa. É sim, a velha nariguda. Ela não é horrorosa. Ah, gente, tira uma foto e posta. Não fala assim da Francesca. Olha, Pícola Francesca. Eu aliso a cabeça dela todo dia. Eu acho que agora, por assim, segurança, você deveria botar Gisele Francesca. Eu acho. Segurança, que né? Nome. Eu acho que a gente precisa pensar no futuro essas horas, sabe? Então, tipo assim, pensa na sua filha com 16 anos, namorando. O nome dela vai ser o nome da deusa gnoma da fertilidade. Tipo, beijou e engravidou. É, mancada. Da deusa, deusa gnoma da fertilidade. Tá, isso é uma moral, isso é uma moral. Qual é a história do seu nome? A deusa gnoma da fertilidade. Então tá. Comprada na terra de Francisco de Assis. De Francisco. É, na terra de Francisco. O JP escolheu o Arthur, né? E não explicou direito pra Francine, não foi? Não explicou? Ele diz que escolheu Arthur por causa do Zico, mas é verdade, não é mentira, eu não botei Arthur por causa do Zico, eu botei porque eu gosto do nome. Só vai ser muita coincidência quando nascer o segundo se chamar Leovigildo. Dá pra ser menina. Mas foi assim, rápido, veio o nome, veio o consenso. É, não, porque ele queria, Arthur, ele gostava, e eu gostava também. Ah, então ok. Eu seguia por uns motivos e ele por outros, mas não tem nada a ver com Zico, com Flamengo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, na sua cabeça. Na sua cabeça, não tem. Só na cabeça dele. Mas é um bom nome, porque como é, você mora nos Estados Unidos, é um nome não, que é, funciona, eu né? Que fosse fácil falar no Brasil e que fosse fácil de falar no, aqui nos Estados Unidos. Não, podia não, ser o Wellington. É, e a Luna? E Luna? Como surgiu? Harry Potter? Não é Harry Potter, você tá maluca? É bem curioso isso, porque eu e o Fábio, a gente demora mais tempo pra escolher um filme na Apple TV pra assistir junto. Eu, sou da sua turma. Porque a gente demorou pra escolher o nome da criança. Ah, sério? Sério? Olha, que práticos. Você estava olhando, olhou pra Lu e falou Luna? Não, na verdade, o que a gente queria, a gente seguiu o mesmo raciocínio do Arthur. A gente queria um nome fácil, né, que fosse fácil de pronunciar e que ela pudesse falar em qualquer língua, praticamente, né? Uhum. Então a gente foi eliminando alguns que tinha, né, várias pronúncias. Aí a gente chegou em dois. Tipo o quê? O que você eliminou? Ah, eu não lembro agora, mas Polvina. Tipo, sei lá. Assim, não era um desses, tipo, Pedro, Mariana, amor, sabe? Lembra que a gente tinha um nome que a gente gostava bastante, mas a gente teve um cuidado, porque assim, o Fábio é escritor, artista, multiplataforma, blá blá, eu sou só redatora, né? E aí, eu lembro que tinha um nome que a gente amava, que era Maia. É, só mas que, assim, é uma cacofonia. Meu é Gisele Trierweiler. E eu sempre sofri pra explicar o meu nome pras outras pessoas, sabe? Uhum. Soletrar Trierweiler é algo que eu faço no automático. Hoje as pessoas ficam de cara com o quão rápido eu faço isso. Mas tenta imaginar soletrar Trierweiler por décadas. É. Soletra aí, soletra aí. É difícil. Como é que é? Como é que você fala? Trierweiler. Nossa, eu não sei escrever. Já me perdi. Já me perdi. Chica, vai ajudar você. Como escrever, Dica? Bom, mas enfim. Mas é chique, né? Bonito. Quando eu era criança, eu tinha só dois nomes, Gisele e Trierweiler. E todos os meus amigos eram, tipo, João, Schmidt, lalala. É que você é de Blumenau, né? Você é de Blumenau, então tem essa galera aí do sobrenome alemão. Schmidthausen, Heinz Tless, Lalilili. É, assim, uma proporção de três consoantes pra cada vogal. Nossa. Basicamente. Enfim, eu não queria que a minha filha passasse pelo que eu passei. Então a gente queria sim que ela fosse uma Trierweiler e a Bu. E certamente, assim como eu fiz depois que eu casei, agora eu virei a Gica e a Bu. Ponto final, abandonei a Trierweiler porque vai tomar no cu, sabe? fica tão sonoro. A gente imaginou que a Maia fosse fazer o mesmo. Aí ia virar Maia e a Bu, ia ficar Yaya, Maia, sabe? É, porque isso você tem que prestar muita atenção nisso, nos apelidos, tipo, nas junções, nas possíveis maldades das outras crianças. Seu apelido, o nome, eu entendo essa preocupação, mas você sabe que às vezes o apelido ele independe disso. Independe, né? Depende. Né? Com o Alexandre foi assim. Assim. O André, né? Ou o Mônica, por exemplo. Por exemplo. Seu filho pode virar o Cebola. Mas o apelido dele, o Mônica, é porque ele quer. É uma opção dele. Ele que falou que gostava muito de Almôndega e quando ele foi gravar na Nerdcast, ele falou que era Almôndega. Foi estilo George Constância com o T-Bone. É, foi exatamente isso. Mas no colégio, ele recebeu outro apelido. Lembra? É. Qual deles? Tinha o André Juiz. André Juiz, que é. Ele jogava futebol e não pegava na bola. André Juiz. Não, é que o nome dele é André Luiz, né? E aí na escola virou André Juiz, né? E tinha o outro, né? Genial. Corujão. Não, polêmico. Ah, não faz isso não. Não, pelo amor de Deus. Olha o chuto materno. Ele chorou muito com a disso. O apelido do bullying a gente vai esquecer. Quer anos de terapia pra superar. Ai, meu Deus do céu. Ah, pois é, então. Meu nome, né, também não dava muito apelido, Agatha. Mas o meu apelido era Albina, e aí? Não, o meu nome é Francine, mas todo mundo me chamava de Francisca, Chiquinha. Aí, Francesca. Francesca. Augustino aí, Augustino. É, gente, não tem como fugir de apelido, não. O povo não perdoa, não. Vocês aí em São Paulo não tem que se preocupar com isso, porque aí você não fala mais o nome de ninguém, só fica fazendo sílaba, né? Fica... Puta, que é verdade, cara. Que é verdade. Como é que é? Má, V... Fê. Ninguém fala o nome. Pode Fê, chamar Maria ou Mariovalda, que não importa, é tudo má. É má. Eu me recuso a chamar as pessoas assim. Eu também me recuso também. Eu tenho uma raiva de quem abre a Luna, cara, porque não são duas sílabas, cara, tem que ter muita preguiça pra chamar ela de Lu. Vamos chamar. E tem Lu, tem uma galera que chama ela de Lu. Qualquer hora, nem só vai fazer o início assim, você vai Eu chamo a Luna de Lu também. Porque, porra, Lu é qualquer coisa. Pode ser Luciana, Lucilda, Lucineide, Lu. Exato, Lula, muito genérico. Pô, puta nome bonito, Luna. Vai ficar chamando de Lu. Luna já é praticamente um apelido, né? Super fácil de falar Luna. É. São duas sílabas, cara. Essa a babá da Luna, quando veio trabalhar aqui em casa, a gente pendurou na porta do quarto dela o quadrinho da maternidade. Que tinha uma ilustra que o Fábio fez. Ai, que lindo. Né? E tava escrito Luna embaixo. Aí a gente ficava, óbvio, né? Quando foi apresentar a Luna, bebê, pra babá, essa é a Luna é legal, Luna é isso, Luna é aquilo, blá, blá, blá. Aí no primeiro dia de trabalho dela, ela chegou pro Fábio e falou assim, viu, qual que é o nome da Luna mesmo? Aí uma vez que eu tava passeando com ela. Nossa. Na rua, ela era pequenininha, ela tava no berço, né? Aí passou uma mulher com, sei lá, com um labrador gigante. Ah, que bonitinho esse cachorro. Qual é o seu nome? Luna. Ah, o dela também. É verdade, amor. Tem um monte de cachorro Luna. Ah, eu posso falar, cachorro, gente. O cachorro do meu pai chama Luna também. Labrador. A minha cachorra é Lola. Mas hoje em dia o nego só dá cachorro com o nome de gente, né? Então não corre o problema. Não é, o nome do meu outro cachorro é Hugo também, então sim. É. Eu acho fofo, Luna. Luna é um nome lindo. Luna é lindo e é diferente. Eu também acho. Mas peraí, mas você não falou de onde veio? Da Lua. Não, foi porque a gente queria um nome fácil. Arte. E o José, ele veio. Que tivesse uma pronúncia fácil em espanhol, em inglês. A gente fez uma listinha bem breve até, tipo, uns 5 nomes pra cada lado, e até a Luna, até a gente saber que a Luna era menina, a gente chamava de Feijola e Feijuca e Feijão. E aí a gente fez, tipo, uma listinha com 5 nomes pra cada lado. Nome de menina saiu bem mais fácil do que nome de menino. Eu não sei porquê. Sempre é mais fácil. O de menino teve problema, só porque o Fábio, ele só dava sugestão de nome de personagem. Ah, Gandalf. Luke. Vader. Logan. Hal Jordan e Abu. Hal Jordan. Oh, baby, that's what I like. I'm a scat man. A gravidez é muito demorada, né, cara? Porra. É demora? Eu tô aqui numa ansiedade. Rapidinho. Não, porque... Demora, rapaz. Passa numa velocidade inacreditável, cara. Porque a barriga é na sua, né? É porque eu tô ansioso, ansiedade. Ah, pra mim não foi nada demorado, foi rápido demais. Fui descobrir que tava grávida lá no quarto mês. Meu Deus! Caraca! Meu Deus do céu! Ai, gente, foi tão loucura. São 9 meses, né? São 40 semanas. Ai, mas esse negócio de semana me deixa confusa. A Amanda nasceu com 41 semanas. Olha aí. É passou. É, até 40 dá pra nascer. Gente, eu nunca vou esquecer do dia que a médica falou assim, então, né? Aí, na 40ª semana, aí eu parei. E fez os cálculos. 9 meses. Isso é 10. Isso é 10, isso não é 9, não. Então, não é confuso esse negócio de semana, gente? É complicado porque tem mês que tem 5 semanas. E aí, como é que fica? Não é confuso. Não, e principalmente quem não tem filho. Aí quando você fala semanas, tipo, ai, de quantos meses você tá? E você fala assim, 22 semanas. Isso é o quê? Tipo, 2 meses? Você não vai pra escola, né? Exato. Mas sabe o que deve ser isso? É momento médicos babacas. Não. Ele não pode dizer que é mês. Ele tem que falar, não, são 3 semanas e meia. Não, mas eles têm, né, eles têm um cálculo, né? Pra... É porque é um mês, 2 meses. 3 meses. 3 meses e meio. Não. Sabe qual é a parada? 3 meses e um quarto. É porque existem certas frequências que são medidas por semana, tipo assim, de visita ao médico. Isso. De visita de 3 em 3. Ah, então tem a ver com a grana. Que são medidas por semana e não por mês, entendeu? Sim, é por isso. Olha que nas primeiras semanas, o crescimento do embrião, do feto é exponencial. É. Então, de uma semana pra outra, tipo, é absurdo, sabe? Tipo, triplicou de tamanho. Sei é, lá. Cresce muito que rápido. No início, é, no início, início ele, de, cada 24 horas, dobra coisa de células. É, bizarro. Se dividindo. É, é bizarro. Então é muito rápido. E nos 3 meses, quando dá 3 meses, ele tá totalmente formado. Quer dizer, obviamente, os órgãos, nem todos os órgãos são maduros, mas tá tudo lá, entendeu? Ele só basicamente vai crescer. É muito interessante você ir acompanhando todo esse processo. É. Eu acho que a partir... Ele já pode nascer, assim, já tem... É, exatamente. Tem... Eu acho que a partir de 28 semanas, eles já acham que a criança tem chance de sobreviver. E aí, a cada semana, essa chance aumenta, no caso de nascer prematuro, né? Mas e aí? Como é que foi a gravidez da galera? Gravidez da galera. Então, eu descobri que tava grávida já. O bebê já tava pulando corda na minha barriga. A André descobriu que tava grávida, foi tomando eletrochoque na clínica de estética. Não, olha só, gente. Eu era magrinha. Aí, achei que estava engordando. Falei, gente, estou ficando uma baleia. A minha barriga cresceu um pouquinho também. Achei que estava ficando uma baleia e fiz lá um pacote de 10 sessões de choque na barriga, forno, rolo compressor. Sabe aquele rolo compressor? Meu Deus! Fazia tudo, até que um dia eu saí me arrastando da clínica. Ai, que dor, que tratamento é esse? Aí eu saí dali com aquela dor, tomei um analgésico. À noite fui no show da Daniela Mercury. E no show da Daniela Mercury eu passei mal. Peraí. As pessoas estão se perguntando se você ficou 4 meses sem menstruar. Não foi 4 meses, foi no terceiro mês que eu descobri. Então, mas você tava menstruando? Mas isso era no segundo... Não, eu não me... Eu continuei menstruando, só que pouquinho. Ah, que, então quer dizer, tá... Ah, a gente vai falar de menstruação, gente. Não, mas as pessoas vão perguntar, porra, não parou de menstruar, mas não é, desconfiou. Não, como eu não segui as regras de uma grávida, devia estar com tudo errado, né? Por isso que sangrava ainda. Eu ia pra show, pulava, fazia coisa... Não sabia que tava grávida. Aí, eu não sabia que tava grávida. Nossa, vocês já viram esse programa? Esse programa, gente? É sinistro. É uma parada sinistra. Eu não sabia que é tava grávida. É pessoa parindo na privada, no chuveiro. É uma coisa horrível. Não, tem uma mulher, lembra, nesse programa? Tem, é. Que o cara chega em casa... O cara saiu. Viajou final de semana, negócio. Viajou a trabalho, jovem nerd. Viajou a trabalho. Jovem quando nerd. Ele voltou, entrou em casa, 2 dias depois, a mulher tava com um bebê no colo. Amamentando. O cara olhou pra ela e falou: aonde você pegou essa criança? Começou a falar com ela com aquela voz de quando você tá falando com um maluco, sabe? Calma, tudo bem? Fala baixinho, com um sorriso e aí ela, por que você tá falando comigo como se eu fosse uma maluca? A mulher com o pé de fora, amamentando. Porra, gente. Ai, a mulher isso acabou, acontece, filho. Gente. A pessoa vai parir e não sabe. Não sabe. A barriga não cresce, né? Não, tem mulher que... A minha tava crescendo, eu tava achando que tava gorda, né? Eu não sabia que estava gorda. Eu achava que estava gorda. Adorei esse programa. Eu não sabia que estava gorda. A mulher toda feliz achando que tava grávida e tá gorda, só. Que merda. Aquela barriga só de peido. Vocês enjoaram muito? Vômitos? Eu enjoei muito. Eu enjoei no dia que eu descobri que eu tava grávida. Eu já tava com 6 semanas, eu nunca tinha sentido nada. Quando o teste deu positivo, eu comecei a vomitar. Ai, água. Eu... Aí não é enjoo, não, é desespero. Não, depois que eu vi a ultrassom, que eu fiquei tranquila, a primeira ultra, aí eu no dia seguinte eu passei mal. Bem mal, mas foi um dia só também. Também foi um dia só. Depois eu não tive, assim, enjoo de vomitar, não. Eu sentia, assim, meio enjoadinha, mas deitava e passava. Gente, eu enjoava muito. Eu enjoava de ver certas coisas, sabe? Ah, é. A portuguesa enjoava com objetos. A minha mãe tinha mania de fazer sopa e botava umas rodelas de salsicha boiando. Beleza. É, coisa de pobre. Só tijucando, meu filho. Ele não precisa nem estar grávida, né? É, isso aí você não precisa estar grávida, tá demais. É, não, pois é. Não, mas eu achava ótimo, porque eu cresci com isso. Só que na gravidez eu não podia ver aquelas salsichas boiando na sopa. Dava um nojo. Tu não tinha um bonequinho que tu... Então, eu só engravido de 4 em 4 anos, né? Foi numa Copa e na outra, né? Olha aí. Na primeira Copa que eu tava grávida, foi a Copa que o Brasil foi tetracampeão. Parabéns. É. ninguém, que, Ninguém queria deixar assistir. Eu tava de, sei lá, de 8 meses já. Ninguém queria deixar assistir a disputa de pênalti que o Baggio chutou pra fora. Ai, gente. Não, foi na segunda gravidez. Ah, não, não. Foi na Almôndega. Foi na Almôndega. Foi na 98, segunda. Na Copa de 98 tinha os craques da Copa. Mini craques. Os mini craques que você, sei lá, era alguma promoção de algum, sei lá, Coca-Cola. Refrigerante, né? E aí você tinha um bonequinho que tinha um cabeção, né? Tinha o Dunga, tinha o Tafarel. A Amanda adorava aquela, isso mesmo, ela já tinha Amanda. É, a gente colocava em cima da TV pra dar sorte. Aí tinha lá... É, porque com certeza. Tafarel cabeçudo! Ah, faz sentido. Era sorte pra China. Porque na época as TVs... Deu que deu uma puta sorte, né, gente? Porque na época as TVs eram de tubo, então lembra que cabia coisas em cima. Cabia paninho. Paninho, vaso e mini craques. E eu não podia ver aqueles mini craques que me dava vontade de vomitar. Aqueles bonecos cabeçudos, cara. Mas tinha algum nojo. Mini crack específico, tipo Dunga? Não, o Dunga, o Tafarel. Cafu, o Tafarel. O Tafarel que mais me incomodava, não sei por quê. Gente, que bizarro, né? Enjoar com objetos, né? É, enjoava. Vocês enjoavam com isso também? Com algum objeto? Lanterna verde, não? Ficava. Tranquilo? Eu ficava enjoada, mas eu não vomitava, assim. Eu ficava só no... Era um negócio assim. Ai, meu Deus, eu vou vomitar a qualquer momento. É, exatamente. E é complicado, porque você tem esse sintoma no começo. E é justo no começo que você é aconselhada a não divulgar a sua gravidez. Porque 25% das gravidezes desandam no primeiro trimestre. É. Blá, blá, blá, blá. Toda uma história. E aí as pessoas ficam... Nossa, você tá com uma cara horrível. Aí você fala... que eu não tô muito bem hoje. Na verdade, você queria falar é que eu tô me controlando pra não vomitar na sua cara. É isso que acontece, né? Aliás, olha só, eu acho que eu deveria dar esse depoimento porque tem muita gente que tá engravidando e tal e passa por problemas que não são tão grandes. A senhora Jovem Nerd teve uma gravidez que não foi pra frente. Foi uma barra, assim, a gente tá querendo muito e a gravidez não vingou, sabe? Não teve nem embrião. Mas ela teve um princípio todo de gravidez que durou só um mês. E no dia que a gente descobriu foi uma barra foda e tal, mas cara, depois todo mundo fala, gente, aí você começa a conhecer tanta gente, fala assim, ah, mas eu também tive uma gravidez que não foi pra frente. Cara, é muito mais comum do que parece. Então, se você tá passando por isso... A gente também. Vocês tiveram também uma? A gente teve. A gente teve em dezembro e depois... Em dezembro, não, esse dezembro, né? Dezembro de 2000 E foi a primeira? Sei lá. E foi a primeira? A primeira foi. Então, a da Venice também foi a primeira, não... É. A primeira sempre falam que é mais delicada, né? Tem mais chance de dar erro, tem né? Tem muita gente que, às vezes, até inicia uma gravidez e interrompe e nem fica sabendo. Exato. Nem fica sabendo. Então, gente, não é um desespero. Você fica abalado, principalmente se você tá querendo muito. Mas depois passa, cara. E tá tudo certo e pronto. A senhora da Venice engravidou e agora vingou, tá tudo certo. Né? Então não é o fim do mundo, é mais normal do que parece, cara. As pessoas passam muito por isso. A gente teve uma complicação séria, né, Francisco? É, a minha gravidez foi assim, quando eu tava com 4 meses, eu tive muito sangramento, assim. De nossa. A gente ter que sair correndo pra emergência e de eu achar que eu tava perdendo. Sério? Naquele momento. Foi desesperador. Meu aí, Deus. Depois de fazer vários exames e tal, aí o médico falou que podia perder a qualquer momento e tal, se eu não ficasse, que eu tinha que ficar de repouso, mas que aquilo ali não era garantia de nada. Nossa. Aí eu tive que ficar um mês deitado, um mês deitado na cama, assim. Ele falou, levanta só pra ir ao banheiro. Ah, é descolamento, né? É, foi tipo um descolamento. Aí depois disso eu ainda fiz um exame que, assim, deu super alterado, uma taxa alta pra caramba de alguma coisa que não era pra dar alta. E aqui nos Estados Unidos, assim, um aborto é permitido, né? Nossa. Aí o médico veio, me ligou, o cara lá do hospital, falou, olha, você fez o exame de sangue, deu uma taxa alta que pode... querer dizer que seu filho vai nascer com alguma complicação. Meu Deus. Sem cérebro, alguma coisa do nossa. Tipo. Meu Deus, que horror. É. E se você quiser, a gente se marca e a gente pode fazer o aborto a qualquer momento. Ai, que horror. Foi frieza, sinistro, né? Assim. Eles são frios, né? Bem frio. Aí, bem ele frio. Dá a opção que é pra, tipo assim, ele se precaver, ó. Eu te disse e te dei essa opção, entendeu? Não, você não pode me processar. E no momento disse também o seguinte, ó. É isso, né? Mas aí o segundo médico que olhou, analisou bem e falou, ó, eu não tô vendo nada nada de anormal. Era a suspeita que pudesse ter alguma abertura na coluna, que pudesse estar entrando fluido. Nossa. E aí pode gerar uma porrada de coisa lá. Aí o médico na ultra procurou, não falou, não tô vendo nada, entendeu? Eu acho que pode ser reflexo do descolamento ainda, do sangramento que você teve, que gerou uma série de fluidos lá na parada e tá influenciando no exame de sangue, entendeu? Aí a gente ficou um pouco mais tranquilo. Não, você vê, e mesmo assim, a Francine se tratou, ficou quieta, obedeceu os médicos lá e, pô, o Arthur tá em 100%. Pô, nasceu lindo. Um menino lindo, perfeito. É, mas aí aquele negócio, um outro médico falou pra gente o seguinte, ó, a minha mulher teve isso e ela não ficou um dia na cama. Porque a verdade é o seguinte, os caras não sabem porra nenhuma, entendeu? O Iabu falou a mesma coisa. É. Os caras não sabem o que funciona, o que não funciona. O que ele faz foi o seguinte, ó, fica na cama, porque se der merda, pelo menos você não vai ficar depois com crise de consciência. Porque não tem muita pesquisa, assim, não tem uma grávida que tem sangramento e o cara fala, pô, metade das grávidas com sangramento vão sair correndo, fazer exercício, outra metade vai ficar descansando, pra gente ver quem perde e quem não perde. Não tem... É tudo na base da precaução, entendeu? É, entendi. Da consciência. É a mesma coisa da galera que vem grávida pra cá e pergunta, pô, tu acha que eu posso andar de montanha-russa? Pô, você pode, mas se der uma merda, depois tu vai ficar com isso na cabeça, né? Que foi você andando de montanha-russa. Você é uma também... Que mamãe é essa, né? Posso andar de montanha-russa? Os caras não sabem porra nenhuma, cara. Você pergunta pra ela, por que gerou esse descolamento de placenta? Não sei. Pode ter sido alguma coisa que fez? Não sei. Ela não sabe de nada, é, cara. É, que nem quando você leva a criança no pediatra e diz que é virose. Tudo é virose. Ah, isso é uma virose. É. Sabe, é uma descoberta que eu acho meio chocante, assim, uma vez que você engravida, e isso dá sequência a toda a maior mudança da sua vida e tudo mais, é que você vê o quanto os caras não sabem. Não sabe, ninguém sabe. Sim, justamente porque cada médico tem um guide diferente. Tem um médico que super fala que o que importa é que você esteja feliz. Se ficar com metade do cabelo escuro e metade claro, te incomoda? Ah, não. Pintura sem amônia, pinta e tá tudo bem. Não, gente, e peixe cru, por exemplo? Tem médico que fala que se a grávida comer peixe cru, tipo, o bebê vai morrer. É tipo assim, é a única resultado possível pra qualquer variável da gravidez é você vai perder o bebê. Tá? Não, e quando você tá grávida, você só tem vontade de comer o que você não pode, né? Sushi, carpaccio, tudo que você não pode. Mas tem médico falando, não, imagina, pode comer sushi, carpaccio, comer terra, salada. Pois é, gente. A senhora Jovem Nerd não tá comendo, não, porque aquele negócio é precaução, sabe? Como é que é no Japão, Yabu? Pois é, fudeu, né? Se grávida não puder comer sushi. Então, a pessoa sabe. É porque no Japão ninguém bota o peixe na panela. É claro que bota, porra. A tradição. É, eu fiquei com medo de comer e parei. Mas isso, tanto a nossa pediatra mesmo falou que ela tem pacientes que são de famílias roots mesmo, né? Não é que nem a gente. E meu, é peixe cru a gravidez inteira. Ah. E ela mesma fala, não, se é o que o seu coração quer, então vai, manda ver. A professora descobriu que canela é abortivo, lembra? Canela? É canela? É. Canela não pode. E a gente comeu um mingau aí com canela. Ah, eu já comi algumas vezes. A gente comeu um mingau. Caraca, que pariu. Tá envolvido, ele tá envolvido. O Jovem Nerd virou o bebê agora. Ih, então cancela a minha festa. Águia tem gravidor, Jovem Nerd virou bebê e começou a comer mingau. Agora é só bebê come mingau agora? Eu acho que sim. Tá maluco? Não, a gente come, a gente come mingau. Ok. Mas a fralda também, que aí você não caga nas calças. A opção de cada um. Eu vou ter dois bebezões pra cuidar. Agora o cara vai dar o mingau. Que mingau. Olha só, vamos fazer assim. O público julga o Jovem Nerd. Eu não vou julgar. Agora o cara vai me dizer que mingau é coisa que, sei lá, adulto não pode comer mingau. Basta o que o Jovem Nerd. Gente, é comida de velho e de criança. Eu adoro mingau. O Jovem Nerd depois dá o mingau pra ele dormir. Mingau de aveia com canela. Muito bom. Ok. Acho ótimo. E eu faço, a gente gosta. Mamadeira é bom, deve ser bom também. Tipo, não come mingauzinho, só corta a canela. Você pode comer canela, Jovem Nerd. Você não vai abortar. Não existe essa possibilidade ainda. Ah, ele pode abortar sim, com a barriga dele tá não. Sabe aquelas fotos de grávida da barriga da grávida? Começou. Eu acho que o casal devia fazer, eu acho. Pintadinha. Ah, pintar a barriga do Jovem Nerd é minha? É. Mas por enquanto só dele, né? Porque o que não tá aparecendo. Pô, Pois é, falando em talquinho, né? O talquinho que a gente gostava tanto, que é evil. Foi abolido. Talco é evil. O talquinho. Não, talco e canela. Tá vendo que pó é um problema. Pois é, o talco falam que entra... Talco, canela e cocaína, gente, por favor. Cocaína deve... Não necessariamente nesta ordem, né? Eles falam que o talco entra no pulmão e não, né, e não cria sai. Cria pequenas inflamações. Eu usei a minha vida inteira talco, eu tive que parar. É, bom parar. Ah, gente, vai tomar no cu, até parece. Ah, ok, você pode usar a vida inteira e ter problema respiratório lá com 50 anos, entendeu? Ou não, esse que é o negócio. Poxa, eu fiquei, né, com pena, né, porque... Não, mas peraí que eu não entendi. O talco entra no pulmão de quem? Da grávida ou do feto? Não, do bebê, de todo mundo. Teu... É não pode usar o talco na criança ou a grávida não pode usar o talco? Não, ninguém pode usar. Ninguém pode usar. Tá proibido. O ser humano não deve usar talco. Essa nunca é mais. A conclusão. Ah, eu fiquei tão triste porque o talco deixa o bebezinho tão macio. Pois é, mas isso é principalmente pra criança. Ah, não, tá. Não, mas vocês já estão preocupados com o que não fazer depois que o bebê nascer. Durante também, né? É, tudo. Ninguém tudo, pode usar talco. Tudo. Já vem, né? Já começou a fazer hoje o que o bebê tem que fazer. Tá comendo mingau, cara. Gente, pois é, eu sabe que eu tô. Caraca, eu vou amanhã, vou encher a geladeira aqui do escritório de papinha de neném. Vou encher, porque o cara tá nessa vibe já. É, mas eu tenho medo, sabe? Quando a gente é mãe de primeira viagem, eu tenho medo de ficar assim, muito germofóbica, sabe? Eu tenho medo, assim. Ah, mas o primeiro filho a gente é tudo fresco, depois no segundo. Isso deve passar no momento que a criança come cocô, né? Aí não sei. Então, comer o cocô tá liberado. No segundo filho, tu vê o que a criança faz, aí tu relaxa foda. Mas assim, eu acho que a gente tem que falar uma coisa muito importante sobre a gravidez. Sim. Eu acho super importante deixar isso claro, principalmente pros pais, né? Porque, basicamente, os sintomas da gravidez se dividem em três pedaços, que são os trimestres, né? Aqui a gravidez volta a ter 9 meses e não 10. Vai saber, né? Tudo uma loucura isso. Mas enfim. Primeiro trimestre, você esquece a grávida, porque ela não é mais uma pessoa. Ela é uma incubadora, ela é uma fábrica de gente. Então, assim, tudo o que ela tem de energia, disposição, alegria, tesão, não sei o quê, tá tudo, tipo, tira energia dessa porra e foca lá pra fazer esse negócio vingar pra dar certo. É, entendeu? Com certeza. É tipo isso. No segundo trimestre, acontece uma loucura. E, de novo, gente, cada gravidez é uma gravidez. O que eu tô falando é meio consenso entre a maioria, mas se a sua gravidez não for assim, você não é um alien, blá, blá, blá, blá, blá, né? Aquela história toda. Sempre existe a possibilidade de ser um alien dentro de você. É, também. Né? É o protocolo Blue Hand ali nisso. Né? Hoje você só está gorda. Eu não sabia que estava gorda. Então, aí no segundo trimestre, pelo menos comigo, aconteceu uma coisa que foi muito louca. Quando eu entrei no segundo trimestre, me veio uma disposição, mas me veio uma alegria de viver. Veio um negócio de querer trepar o tempo todo, todo dia, uma loucura, gente. Meu Deus! Tava igual aqueles comerciais de desodorante, né? Que a pessoa sai pulando. É, de mods. De mods, fresquinha, né? Estou... pulando. Fresh and new. Eu tava safada, isso sim. Eu não... Olha aí, amor! Ai, amor, por isso que ele falou que se deu bem. Fiz fire. Meu marido se deu bem pra caraca. Olha aqui. Não, eu não consigo com esse negócio de... Eu não consigo. Ah, lá vai o padre. Não dá. Ele está me maculando. Gente, já foi o sacrifício pro Jovem Nerd engravidar. Jovem Nerd. O cara, ele, assim, a família cobra, a avó da família falou, coitadinha da minha neta, são 8 anos tentando, né? Não, que mentira! A conta da família, que eram 8 anos. Ai, da família se jogou que eram 8 anos. Eu tava tentando há 2 anos só. O Jovem Nerd, ele falou com todo mundo que queria fazer exame, bater punheta no laboratório, tava desesperado. Não, olha só. Ele se livrou do exame. O saco do Jovem Nerd não virou pertencia público. Mais a ele. Virou público. A família inteira fala que ele tinha que fazer com o saco dele. A minha avó ficava, meu filho, pega gelinho. Antes de tentar, pega gelinho, bota no saquinho, esfria o saquinho. A senhora, Dona Ieda, ela chegou e falou assim, meu filho, ela fala assim, ó, meu filho. Falou pra mim. Bota gelinho no saquinho, meu filho. Faz isso pela vovó. Mas por que, Angelinho, o saquinho dá uma acordada na galera lá? Tipo, corre, filho da puta, corre. Já tem uma ah, receita maluca. Não, mas... Porque o Jovem Nerd tava overheating. É, não aí... precisou, não precisou. Se o saco tá muito quente, mata os espermatozoides. Não, mas não precisou, não. Ele teve que esfriar. Tem que dar uma esfriada na galera. Por isso que vocês mudaram pra Curitiba. Ele dormia com as pernas pra fora da janela. Não, e aí depois cismaram, né? Porque como ele é gordo... Ah, é a obesidade, minha filha. É, realmente pode atrapalhar. Pode atrapalhar, mas não atrapalhou, entendeu? Mas aí poderia ter atrapalhado. Aí pronto, a obesidade, minha filha. Ele deve estar com a contagem baixa. Vocês já repararam que, assim, né? No começo eu tinha medo de fazer cocô. Eu tinha medo de fazer força e cagar meu filho. Ah, eu também tinha. Ah, pois é, eu tenho eu nervoso quando eu assumo o nariz, que eu fico achando... Ah, você com o nariz! Que vai fazer força. Caraca, você entende de anatomia? Você acha que vai fazer força e que vai... Isso. Meu Deus, sair o negócio que vai lá, romper alguma coisa lá embaixo. Aí a minha médica um dia falou, ela assim, Gica, você já percebeu que tem nega grávida na rua que tá cheirando, injetando, bebendo, esculete, ela pare o filho, ela mesma. É, no jornal. No dia seguinte, tá lá, tá é verdade, é verdade. É verdade. A gente fica cheio de dedo, né? A gente é muito viada, nada a ver. Porque eu acho que o mundo hoje, ele tá tão anti, ele tá tão antisséptico, tão... O mundo está antisséptico. Ah, nada a ver. Nego tá tudo cauteloso, as pessoas estão tendo filho mais velhos, e aí a gente fica mais neurado. É, a Índia fica batendo mandioca até o último dia. É. Não, é verdade. Eu bati mandioca até o último dia. Eu vou lá buscar uma água, peraí. Vez que você engravida, e isso pra mim começou bem lá no início e me acompanha até o fim da gravidez, eu desenvolvi um olfato de X-Men, assim, era muito foda. É, mas eu acho que isso é uma proteção da natureza, porque a mãe assim. Vai ter que começar a distinguir o que tá podre ou não. Vai dar pro filho. A Agatha tá assim, ela tá com o olfato... De Wolverine. Isso é. A mãe desenvolve mesmo. Porque o negócio passar longe, você tá estragado. Não, tá, não presta. É, isso aí é muito foda, né? O homem não tem isso. O David come coisa estragada. Numa boa. Eu sou um sobrevivente. Não, ele passa a quilômetros de mim. Eu falei, que você tá comendo aí? Esse negócio tá estragado. Não, era um misto quente. Ela chega, tu comeu cocô, cara? Não, era um misto quente, o presunto tava um pouco azedo, mas eu achei que era tempero. Ah, achei que era tempero. Não, a mãe desenvolve e é pra sempre. E é pra né? sempre. É. Fica, né? Eu, eu noto que o meu tá um pouco mais sensível, sim. Um pouco, porra! Ah, mas a gente já também quando tu peida. Tu tá fechado, você solta o pulo, eu mesmo não grávida, você entende. Olha, Alexandre, peido pode ser abortivo. É! Ele, você está grávida, está muito sensível. Eu falei, não, o peito está vendendo. Mesmo que eu não estivesse grávida, está vendendo. Oh, é, desculpa que eu tô grávida. Seu olfato está muito sensível. Muito falta, é desvio de caráter. Você... Muito é mau caráter mesmo. Ah, o seu peito. Caraca. Gente, mas dá muitas gases na gravidez, né? Eu fico um pouco com um pouco eu quero ver se o Jovem Nerd vai botar o bebê dele na barriga, botar um pano por cima e peidar. Você, de repente, vira essa pessoa que arrota e peida. Pô, mas a mulher grávida arrotar e peidar, ok. Ela tá numa situação, né, limite. Não, como assim? Não. Tô, quem é que não peida aqui? Todo mundo peida, porra. É, a grávida então, pode peidar que ela... Eu ouvi a Agatha falar, tudo, reclamar de você. Ela é grávida. Eu não tô grávida nem a portuguesa. Gente, outra coisa que eu queria falar na gravidez. Como a gente fica sensível, né? Eu fiquei muito sensível. De chorar, assim? Chorava em novela? Então, quando eu tava grávida, tava passando uma novela. Gente, isso faz muito tempo. Como é que era naquela novela? Rock Santeiro. Não. Que depois? Irmão de Coragem. O Espigão, o Espigão. Feijão Maravilha. Calma, calma. Era um com a Edson Celular e a Cláudia Raia. É, foi a novela que eles... Irmão de Coragem. Do barco. A Maria Escandalosa, isso. Que eles namoravam no barco. Gente, eu chorava com a Maria Escandalosa e o Edson Celular. Nossa, gente. Eu chorava com tudo. Pra chorar mesmo, né? Não, mas eu chorava de emoção. coração quando eles ficavam. Ai, que lindo, gente. Nunca vi uma coisa tão linda. Nossa, aquele show. Eu chorava por tudo. Chorava por tudo. Se você falasse um pouquinho mais grosso comigo, eu já tava chorando. Mas isso no início ou mais pra mim? Ah, a gravidez inteira. Muito sensível. Sério? O problema não é quando isso acontece na gravidez. O problema é quando a pessoa nasce e continua assim, a mãe, né? É, olha aí. Gente. Olha só. Olha aí, Francine. Olha a indireta. Não curti. Não curti. Não é indireta, não. Não é indireta, não. Mas rola. Eu fiquei não, mais sensível depois que eu tive filho do que durante a gravidez. Durante sério? A gravidez eu era meio agressiva. Eu fiquei meio agressiva, eu acho. Ah, não. Eu chorava à toa. Francine, eu também. Eu perdi o filtro e eu fiquei a pessoa mais demissionária da face da Terra. Gente. Eu não tinha paciência. Eu ficava agressiva. Eu não tinha saco pra ninguém. Sei lá. Nossa, a gente me emocionava com qualquer idiotice. Qualquer coisa eu tava chorando. Não, eu não podia nem ver coisa de desastre, assim. Terremoto não sei aonde. Eu ficava, ai, gente, quanta gente que morreu. Ai, eu chorava. Ainda bem que não tinha o Facebook naquela época. Não, né? Graças a Deus. Não tinha nem internet. Quanto mais Facebook. Mas e vocês falavam muito assim com a barriga? Alisavam a barriga? Nunca. Nunca falei. Você não conseguia? É muito esquisito ficar conversando ali eu e a minha barriga. Sei lá, conseguia. Mas você sabe que, segundo alguns médicos, porque né, tem tudo quanto tem opinião diferente. Depende da vertente. É, depende da vertente, mas o bebê já entende, já reconhece a voz dos pais. E quando ele nasce, se tem, tipo, duas pessoas falando, né? A mãe e outra pessoa, ele ouve a voz da mãe, ele já sabe quem é a mãe e quem não é, sabe? Inclusive, tem até umas vertentes mais radicais que dizem que o bebê, quando ele nasce, ele é capaz até de distinguir idiomas, sabe? De distinguir qual é o idioma que a mãe tá falando. Naturalmente, porque as vozes estão em volta dele. Não precisa você colar a boca na barriga e falar, ei, ei, ô, ô, fulano. Som. Contar a história de Niná lá pra dentro. Aliás, né, se você encostar a boca na barriga, o som deve ficar mais bizarro, deve né? Deve ser assustador, né? Arthur, adeus aqui! Ah, mas quando eu tava grávida, o Fábio lia a historinha pra Luna, já eu achava fofo. Ah, que lindo, gente. Acho lindo. Você nunca lia a historinha pro Arthur. Não, eu não. E vai começar a mágoa. Entendeu? Tough love. Acho bacana quem faz. Acho bacana quem faz. Eu achava esquisito, mas acho bacana quem faz. Às vezes eu brigava, eu falava, João Paulo, fala com o Arthur, conversa. Aí ele virava e falava, oi Arthur. Todo sem graça, né? Mas a gente ainda não tinha muito assunto, né, cara? Falava assim com ele, você quer falar com a sua mãe? É um filme que fala que o que importa é o tom da voz, que a criança não tá entendendo ainda, é, né? É, só a e aí mesmo. O pai lia, sei lá, lia o Poderoso Chefão. Então o Michael deu o beijo da morte no irmão e falou, Fredo, você quebrou o meu coração. Ai, que horror. Mas é verdade, o bebê vai achar relaxante. É, pra bebê não é mero. O João Paulo ficava cantando pra ele aquelas músicas, qual é a música que você cantava? O Arthur se amarra em Matanza. Ela roubou meu caminhão. E aquela também, a Hot Peida, não tem uma. Bebe a Hot Peida, é verdade, eu também gosto. Mas músicas aquele mais gosta é Camisinha de Vênus, Eu Não Matei Jonadar. Parado é aquele mais gosta. Olha, já tá pecando todo dia pra criança. Eu não matei Jonadar. Tá ensinando história já, olha. E pior que ele se amarra mesmo. Gente, o André, quando bebê, ele só dormia. Lembra, Zagal, quando ele era pequeno? Só dormia com Prodigy. Prodigy? É, no carro. Nossa. Eu tava Prodigy. Nossa, ele dormia na hora. Mas era como desligar a chave. Era. Aí ele já tava tinha... um minuto, pluf, desligou. É. Ele já tinha uns 5 aninhos, né? Não, mas bebê também não gostava de uma música aggressive. Ele não gostava de música calma, que ele ficava irritado. Tinha que ser música mais assim, mais agitada, aí ele gostava. Olha. O Jovem Nerd fica falando com a barriga, Agatha? Claro. Dá beijinho. A dele é a sua. Calma que já vai o mingau. Né? Ai, fui com os olhos. Desculpa, eu não consegui. É diversão, Jovem Nerd, eu vou te dar um vale bronquinha. Pode me atropelar. E ele faz o quê? Ele conta a história do Darth Vader? Não, por enquanto, ele fica mais é beijando e, né, e falando um pouquinho assim só. Mas é mais é beijar a barriga e tal. É... Eu tô apaixonado pela barriga da Sarah Jovem Nerd. Oh, tem um momento que eu não dou beijinho toda hora. É, não, ele toda hora dá beijinho e alisa a barriga. Eu não aguento ficar muito tempo longe. Ele vai lá toda hora dar um beijinho. Criando um bond, né? É, porque eu não quero te enganar, não, porque o neném quando nasce só quer saber da mãe, meu filho. Porque toma, a mãe tem o cheiro do leite. Dois peitos, dois pés no peito. Não, o neném é food ou not food. Pai é not food. Não, isso aí, eu tô consciente disso. A mãe é food. Na verdade, o pai, ele é stolen food. Que vai roubar o mingau da criança. Ah, com certeza. Eu vou ter dois bebês pra criar. Não, mas vou te falar, gente, que aquelas papinhas de criança eu fiquei viciada na época. Na época o neném sempre deixava, né? Aquela papinha de maçã. Sobrava ali. Ah, eu mandava ver. Maçã raspadinha. Raspadinha. Não, mas então, sabe o que, que eles falam? Que é importante o pai, por exemplo, dar banho no bebê, porque aí cria um bond, entendeu? Você tem coragem de... O não, o pai tem que ajudar, gente. Você não tinha, não? Um pequenininho assim, eu nunca tive coragem de deixar o João Paulo dar banho. Pois é, como é que é a contribuição dos maridos? O João Paulo é um pouco estabanado também, né? Como é que é a contribuição dos maridos? Gente, o Iabu é mamãe. É, aqui no nosso caso foi... Calma, não terminei a frase ainda, pô. Mas nas primeiras semanas, meses da Luna, foi bem dividido a tarefa, meio a meio, sabe? Eu também dava banho, sabe? Ah, eu acho legal. Fazia ela dormir. Mas, amor, lembra que a gente fez um combinado? No começo, você trocava todas as fraldas, eu dava todas as mamadas, por razões óbvias. Graças a Deus. Tinha uma coisa que o Fábio fazia que eu achava muito foda, e assim... Homens aprendem. Maridos, namorados, companheiros, aprendam isso. Que é muito importante. Eu, quando eu acordava no meio da noite pra dar de mamar pra Luna, o Fábio acordava junto comigo e ficava do meu lado, gente. Ah, eu acho também importante. É, aí eu te pergunto, quando ele ficava os 20 minutos botando pra rotar, você ficava acordada também? Olha aí, começou a réplica. Não demorava 20 minutos, esse é o ponto, porque a Luna era muito fácil, demais, né? Cara. A Luna mamava muito, ela cagava e rotava com uma facilidade. Era muito simples, assim. O Arthur também, não, eu não ficava muito tempo botando ele pra... Porque, diga-se passagem, a pior parte da parada toda é botar pra rotar. O meu irmão ficava de 25 a meia hora com o moleque no ombro. Nossa, mas se não eu dava um deadline pra ele de 5 minutos, ele não arrotava. Por exemplo, vocês duas fizeram cesárea, não foi? Foi. Olha a polêmica. Não é por isso, não. Eu fiz cesárea contra a vontade, depois de 12 horas de trabalho de parto. Nossa senhora. Não foi. Nossa, gente. Não, eu tô perguntando isso porque... Ah, mas peraí, primeiro vamos clarificar uma coisa, então, que é uma coisa... Não, vamos nem falar disso. Não, não é polêmica, não. É que eu tô falando sobre mamar. Tipo assim, você tem que estar com a cesárea, você tem que levantar, né, dolorida, né, pra pegar o neném. Mas isso não era muito difícil, não? Não, isso é século retrasado, gente. É. Não dói mais? Não, eu sentia muita dor. Sério? Não, é porque assim, quando você põe pra mamar, também você fica deitadinha e você põe pra mamar, assim, bem perto do seu peito. E o corte, ele ali é, tipo, em cima da periquita, entendeu? Isso. Então, tem um espaço ali, né, pra você botar. É. Mas não é pra ficar levantando, é, tá? É isso. Você precisa do marido pra te ajudar. Pra ajudar a pegar o bebezinho, né? Nossa, eu não sei. Eu fui ponto fora da curva. Tanto que durante a quarentena, porque a médica falou, né? Ó, quarentena é você ficar de boinha cuidando dessa criança, mas não pode fazer atividade nenhuma, não pode transar, não pode não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. É, não pode. Eu, com 2 semanas de parto, já queria ir pra micareta, assim, saca? Aí eu mandava SMS pra minha médica, do tipo, estou me sentindo tão bem, adoraria fazer uma aula de yoga hoje, será que pode? Só depois da quarentena. Pô, gente, diminuiu. Na minha época eram 60 dias. Agora são só 40? Não. Não, gente, não, foi 40. Não, era 60. Século passado era 60. Era 60. E se chamava resguardo. Ah, agora não é mais resguardo. Não, não é mais resguardo. Tô impressionada. Agora são só 40 dias. O negócio tá fácil. Todo mundo tendo filho. Não, na época da minha avó não podia nem lavar a cabeça na quarentena. Nossa, gente. Não podia lavar a cabeça e só se comia canjica por 40 dias. Ah, é isso, canjica, gente. Pra dar leite. E caracu. Canjica e caracu. Não tinha é, mauzibia. Mauzibia. Gente, deitava pro santo também? Hoje em dia, quinoa. Orgânica, né? É, tem que ser orgânica. Mas, amor, o que você ia esclarecer pras pessoas? A gente acaba aprendendo muito sobre a gravidez, sobre parto, nos filmes e novelas, né? Que o cara tem aquele bloco pra fazer o bebê parir. Então, as pessoas acham que o processo do nascimento de uma criança é uma coisa muito rápida, que leva, sei lá, no máximo meia hora, uma hora. É, tudo editado, né? Parece bem rápido mesmo. É, mas é um processo muito longo, que às vezes dura mais de um dia, né? É. E não é que a mulher vai ficar lá, tipo, poxa, tipo, durante 24 horas, né? Uhum. É um processo muito longo, que às vezes ela tá em trabalho de parto e ela nem sabe. Nossa. Tem aquela parada de filme também que quando rompe a bolsa e o cara sai correndo querendo desesperar, parte com o carro, não é assim também, né? Você não... eu imagino sempre que é assim. O médico diz que você tem até 12 horas pra tentar no hospital. Então, fazer a mala. Um amigo meu começou a dormir, a mulher com ele, ó, rompeu, ele levantou, disse, pera, vambora, não sei o que, ela, peraí, eu vou tomar um banho, ele, que banho, parceiro. Calma, pô, tem hora pra chegar na parada. É aquele filme, Sem Licença pra Dirigir, lembra? É. Vai de marcha ré, porque o carro não engrena primeiro. Eu, no final da gravidez, eu já tava muito paranoica, cara. A gente tava assim no carro, eu e o JP, cara, um sinal fechava, o carro demorava 2 minutos pra andar, falava, pô, tem garrafado, eu tô começando a entrar em trabalho de parto. Eu já tava numa paranoia assim que eu não andava mais de elevador, que eu ficava com medo do elevador parar e eu ficar presa no elevador. Caramba, eu fiquei presa com 8 meses. Mas você vê que isso dá medo? Eu fiquei presa com 8 meses no elevador. Por isso que eu não andei, mas depois dos 8 legal. Não, e o elevador lotado. Ninguém conseguia sentar. Meu Deus. Ah, isso é um risco real. As pessoas entraram em pânico, eu tava calmíssima. Eu estaria em pânico, eu sou claustrofóbica. Não, eu tava calmíssima, mas as pessoas estavam em pânico, achando que eu ia parir ali a qualquer momento. E não foi assim, faltou luz geral. Não existia assim muito celular naquela época. Existiam uns tijolões, mas não pegava sinal dentro do elevador, né? E aí, mas cara... E aí, o nego começou a apertar lá o alarme, aí veio os vizinhos. E aí, pelo amor de Deus, tem uma grávida parindo. Aí, tinha uma grávida parindo. Eu falei, gente, eu não tô parindo. E aí o bombeiro chegou bem rápido, né? Porque na hora de, assim, 500 pessoas presas no elevador naquele mesmo momento, porque foi o apagão, eles deram prioridade pra grávida parindo. Grávida parindo, é. Boa, gente, então foi mas boa. Eu ia estar nervosa. Não, ia mas demorou, gente, porque a gente ficou meia hora lá. Eu ia estar fazendo cachorrinho já, aquela aquela respiração lá. É. Não, mas, gente, tinha tudo pra dar merda. O elevador tava lotado, já não podia ter entrado no elevador lotado, né? É. Mas aí tudo bem, o elevador fechou a porta e começou a subir, mas aí acabou a luz, aí foi foda. Ah. Não, e todo mundo preso, no escuro, com a grávida parindo. Gente, o nego começou a inventar, tem uma grávida parindo aqui! Gente, não tô parindo, calma. Não, cara, é porque assim, na boa, se você for analisar, se você começar a noiar, perdemos, assim. Você não é, eu não fui nem um pouco paranoia. Qualquer coisa pode acontecer, saca? Assim, se você olhar pra vida, tipo, ah, mas e se, nananã, mas e se, nananã, é. Mas eu sou assim, pois é, eu sou muito ansiosa, sabe? Já sei que no dia do parto eu vou ficar muito ansiosa. Isso, eu tava rindo. Mas eu não sou ansiosa de fazer escândalo, eu sou aquela ansiosa que fica por dentro, sabe? Assim. Não, então, por aí fora que tá. Eu tô normal e por dentro eu tô... Eu tinha posto na minha cabeça que eu queria parto normal de qualquer jeito. E aí, quando a Amanda completou 41 semanas, e eu ficava pro médico, não tem a mínima possibilidade de eu não ser parto normal, hein? Já tô avisando, E toda vez que chegava nele, falava isso. Aí eu cheguei lá com 41 semanas no consultório, ele fez uma ultra e viu que, sei lá, a maturidade da placenta tava não sei quanto. Ele falou, vai direto pra maternidade. Passa em casa, pega a malinha, maternidade, que vai ter que fazer a cesárea. Ai, que lindo. E aí eu fui chorando. Pelo amor de Deus, deixa eu ter parto normal. Ele falou, você quer correr o risco de perder o neném? E aí, eu fiquei, sei lá, de manhã até 11 horas da noite no soro, querendo, botando o remédio pra dilatar, pra estimular. E nada. Meu Deus. Nada de dilatar. Ocitocina. É ocitocina, que é o hormônio que... É o hormônio... Aliás, ocitocina, gente. Olha que filha da putice que é esse hormônio. Eu preciso cortar o assunto agora, nesse momento, porque é muito pertinente. A ocitocina é um hormônio que acumulou muito dos job descriptions, tá? Então, vejam vocês que curioso. Esse é o hormônio que o corpo da mulher libera num orgasmo, e é por causa desse hormônio que depois que a gente trepa, a gente olha pro lado e fala: ah, eu queria casar com esse homem, que a gente fica boba, sabe? É o hormônio do bonde, é o hormônio do amor, da conexão, entendeu? Então, quando a gente goza, aí solta toda essa galera, e aí o cara vai dormir e você fica: ai, que... Não, o cara vai checar e-mails. A ocitocina também é o hormônio que estimula a produção do leite, e a ocitocina também é o hormônio responsável pela contração. Aí, o que acontece? Quando você tá lá grávida, no fim do segundo trimestre, toda trepadeira querendo dar o tempo inteiro, tá lá transando, não sei o quê, uhul, gozei. Aí, de repente, você olha e começa a sair leite do peito. Eu tava lendo sobre isso. Ai, meu Deus. E tem mulheres que o peito vai sair do leite adoidado. Ah, por quê? Porque ele estimula, né, a produção de leite. Ela tá lá, ai, que delícia! Muita sacanagem, é muita sacanagem deixarem tudo nas costas desse hormônio. Chafariz. E esse é o mesmo hormônio que a gente toma quando vai induzir o parto. Mas não, se vocês estão pensando, eu também passei 12 horas tomando hormônio, tá? Se vocês estão pensando que a gente fica 12 horas gozando, não, não é nada disso. Não, não é nada disso. É dor, né? Não, não. Nada. Mas não tem essa galera do parto normal que diz que tem orgasmo na hora do parto? Que é isso? Ah, minha filha, quando a tua xereca tá rasgada, porque nego dá corta a tua xereca pra... Não, acho que o parto... Não, eu não sei, então tem que chamar o Gabriel Dredd, que fez parto natural e comeu placenta. Mas... fez um omelete. Mas dizem que quando faz o parto natural ali na banheira, sei lá onde, é humanizado, não dá o talho, parto, né? Parto humanizado. Humanizado, isso, humanizado. Isso. Que rola um... Tem um parto humanizado domiciliar e o parto humanizado hospitalar. Isso. É, isso. No hospital seria legal, né? Porque aí você tem a estrutura e. Humanos, por humanos, né? Legal. É, por humanos, humanizado. Você não tem anestesia, não tem nada. Não tem. Ah, não tem? Não, ai, não, humanizado. Não, parto humanizado. Humanidade não. É assim, não tem nada. Gente, eu achava que era só porque ia nascer na piscina. Oh, the humanity. Não, é tipo, sem é tipo Hindenburg. Ai, tô... explodindo. É, e aliás, ai, tem Deus, aliás, tem polêmica sobre isso. Isso é tipo uma religião. Tem gente que defende um lado, tem gente que defende outro. É uma religião. Isso é pior que Corinthians e Palmeiras. Sim, é muito foda. Então, gente, peraí, antes de vocês mandem um e-mail, sim, existem médicos que apressam a cesárea porque querem hora marcada, porque querem viajar no fim de semana. Eu sei que acontece, muita ignorância, não, né? Sei de tudo isso. Então, deixa as pessoas escolherem em paz. As pessoas têm que... Eu não escolhi. O médico falou, você tem que ter agora, então, tá? Então, mas certamente alguém semana vai dizer, o seu médico foi ignorante, porque não alguém vai dizer. Tá. Ok, isso acontece. Mas então... gente, foi século passado, não existia esse negócio de humanizado. Não, mas as pessoas realmente tem que respeitar a escolha, né, dos outros, né? Porque... É, então deixa cada um escolher. Não, mas olha que maneiro. Não, ainda mais, quem nunca engravidou adora dar palpite. Sobre adora. Palpite. Isso que é o máximo. O cara vê um documentário no fucking Discovery e virou autoridade. Assistiu um Globo Repórter e já sai ativista do país. Eu acho esse um excelente filtro, hein? Só pode falar de parto quem já pariu. Exatamente. Cara, não pariu, guarde pra você. Vai parir pra depois vir reclamar. A Gica falou tudo. Então tá os certo. Homens calem a boca. Mas é verdade. Eu só tô me... Eu não tô concluindo nada, só me informando. Mas outro dia eu vi um vídeo da mulher parindo sozinha em pé. Lembra que eu mostrei pra vocês? No jornal. Aquilo foi um pouco chocante, mas ela tava ótima. É, pois é. Exatamente. Sozinha. É auto-humanizado. Não, mas bem, tem mulher que cospe o filho, não é? Ah, é impressionante. É, exatamente. Tem mulher que... Vocês viram no YouTube aquela mulher que tá esperando na emergência e o bebê sai voando da xereca dela? Não, aquilo é mentira, né? É verdade, gente. Não tem o cordão. Bebê sai voando e o cara segura. E o cordão? Ah, sei lá, gente. Ah, sei lá. Já tá enrolado na criança, sei lá. A criança cortou quando viu. Será que é merda? Eu vi no YouTube isso, gente. É uma mulher. Então é sinônimo de credibilidade. Mas, gente, é muito bem feito se não for. Porque sai voando e o cara pega no ar. Pega no ar, cara? Pegou no ar o bebê. Eu acho que tem uma coisa importante também pra deixar bem claro, principalmente as pessoas que são super defensoras do parto normal. Eu super queria que a Luna nascesse de parto normal. Eu e tal. Também. A minha mãe teve 3 filhos, os 3 de parto normal. Eu tenho uma bunda do tamanho no ônibus. Eu falei assim, caralho, vai ser fácil. Eu também. Um quadril desse tem parideira, que ficar na... parideira, é. Umas ancas, né? Umas ancas boas. Uma quadril gigante. Só que tem uma coisa que é muito maluca, assim, porque a Luna, quando eu completei 40 semanas, eu tava, tipo, pouquíssima dilatação, não tinha contração nenhuma, não sei o quê. E, assim, quando bateu 40, eu falei, cara, vamos induzir o parto? Que induzir o parto é justamente você tomar esse hormônio pra começar a ter contração, e aí é um parto normal, ainda que seja induzido, é, né? Porque o desconforto no fim da gravidez fica pesado, o seu pulmão, ele tá todo comprimido, é, o bebê tá todo já chutando a sua costela, é uma foda, assim, é bem ruim. É, dá até uma falta de ar. É, foi mais ou menos o que aconteceu comigo também, eu tava com 40 semanas. O cara fez uma ultra lá com 40 semanas e viu que o Arthur tava ficando do tamanho de um elefante, falou, ó... Cara, não vai sair, o Arthur. O Arthur nasceu gigante. Cara, a Graciela nasceu andando e falando. Ele tirou um garoto. Ele bicho nasceu é lindo, grande, né? Cara. Ele nasceu ele lindo. O Arthur tava com 40 semanas. O Arthur tava gigante. Eu queria normal, mas ele tava assim, super grande também. Eu tava sem dilatação nenhuma. E a minha família inteira tava aqui pra ver ele nascer e com a passagem marcada já de volta pro Exatamente. Brasil. Exatamente. Exatamente. A pressão. É. Pressão da sociedade. É. Isso aqui é o parto humanizada. Aí o médico me deu. Opção. Ah, e o médico também falou que ele tava muito grande, que podia comprometer, né, depois e tal. É, então, a gente, cada um escolhe, tá tudo certo. É, porque existe... Arthur tá bem, tá vivo, vai ser produtivo, vai... Entendeu? É isso. É, gente. Uma amiga minha já tinha contado uma história de que tinha ficado 12 horas lá, induzida, e que acabou que foi cesárea. Eu falei, ah, então vamos fazer a cesárea logo. Mas pra gente foi exatamente isso. Eu sofro bullying por ter feito cesárea. Você sofre bullying por ter feito cesárea? É, mas é porque a galera pega Sério? Pesado. Sério? Mas da família ou de pessoas desconhecidas? Não, de médicos, de enfermeiros, quando no hospital, todo mundo que entrava falava, ele nasceu normal, né? Eu falei, não, cesárea. Por quê? Eu falava, aí eu tinha que contar a história toda, o pediatra também, a mesma coisa. É, cara, ainda mais nos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos tem muito parto normal, né? Muito mais do que aqui. Aqui é bem mais comum o parto normal do que a cesárea. Cesárea é só num caso de necessidade mesmo que a pessoa faz. Até porque o sistema de saúde é diferente, né? A cesárea é mais cara que o parto normal. Então, tudo o plano de saúde não quer que você faça cesárea, né? É, aqui é o contrário. Mas também tem esse outro lado do médico, que aí o Jovem tava falando de querer marcar, né? Ter a hora certa que vai ter. Isso acontece realmente. Só que aqui o teu médico não necessariamente vai ser o cara que vai fazer o seu parto normal, vai ser alguém da equipe dele. É. Então eles não têm essa pressão também em cima da pessoa, entendeu? Eu acho importante marcar o nascimento por causa do zodíaco. Eu acho que... Eu não marquei nenhum dos meus dois filhos. Mas eu me lembro desse, né, da Amanda, que eu queria normal de qualquer jeito. E aí fiquei lá horas e horas e horas e horas no soro e nada de dilatação. Tá sendo abduzido? Não, aí o médico virou pra mim assim, olha, vai ter que ser cesárea, não sei o que. Aí eu entrei em pânico, porque eu não queria cesárea. E aí eu comecei a ficar mega nervosa. E os médicos começaram a colocar uns calmantezinhos no meu soro pra eu ficar mais relax. Só que nada do calmante fazer efeito. E botaram mais. Quando chegou na hora do parto, eu tava doidona. Parecia que eu tava bêbada. Porque já era tanto calmante. Parecia que você tava drogada. Parecia que eu tava drogada. Não, gente. O parto da Amanda foi uma loucura inacreditável. Porque eu comecei a gritar. Olha só. Não quero que nasça no dia 11. Já são 11 horas da noite. Tem que nascer no dia 10. Dia 11 eu acho horrível. Um mais um, não. Não. Tem que ser 10. Número redondo. Tem que ser par. Aí eu comecei uma maluquice, né? Isso tudo porque era efeito da remedada. E aí, o cara estourou minha bolsa, eu pedi desculpa que tava fazendo xixi. Moço, olha, desculpa qualquer coisa, mas acho que acabei de mijar aqui na sua maca. Aí ele, não, eu furei a sua bolsa, não sei o quê. Eu, então me avisa, né? Eu tô com vergonha. Aí, aí, daqui a pouquinho, ele tava já, né, fazendo o parto. Eu falei, você tá desenhando na minha xereca com caneta? O que você tá desenhando aí? Nossa. Ele, não, eu já tô fazendo parto. Eu falei, ah, não, não, deixa eu ver. Você tá desenhando na minha xereca. Tá fazendo smile. Era o nível de loucura, entendeu? Aí, aí eu comecei, que horas são? Eu ficava o tempo todo, que horas são? Gente, depois de meia-noite, fecha isso, deixa essa criança pra amanhã. E aí, quando a Amanda nasceu, o cara ficou assim, olha o relógio, são 11h30, olha o relógio, dia 10. Cara, mas eu tava tão louca que eu não via relógio nenhum. Eu, ah, tá bom, meu filho, tá bom. Quando a Amanda saiu da minha barriga e começou a chorar, é que eu fui perceber que eu tava toda amarrada na maca. Eu tava tão doida que os meus braços estavam amarrados, os dois. A galera do parto humanizado deve ter adorado esse cara. Quando eu vi que eu tava amarrada, eu comecei a berrar. Eu falei, o que é isso, gente? Vocês... Encheram a garota de sedativo, já não, tá tudo certo. Eu me lembro de eu acordada vendo a Amanda. Eu não peguei a Amanda no colo quando ela nasceu. Eu fiquei muito aí, puta. Que beleza. Eu, não, eu fiquei muito olha puta, que eu tava amarrada. Aí eu só me lembro de eu reclamando, gritando. Aí mais uma injeçãozinha no soro. Aê, que beleza. E aí eu dormi. Nossa. Aí ela acordou 18 anos depois e no terraço de um prédio. E aí ela foi descobrir o que aconteceu. Isso. Não, meu filho, eu acordei loucaça, querendo ir pra pegar minha filha lá no, na maternidade. Mas assim, olha só, realmente foi uma bosta. Você não pegou tua filha quando ela nasceu e tal. Mas você tá bem hoje? Tua filha tá bem? Não, gente, tá tudo certo. Isso, tá tudo certo. Justifica os meios, é isso. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Que comentário de babaca. Puta que pariu, cara. É coisa de homem falar isso. O quê? É foda. A gente passa 10 meses falando, daí vai nascer e eu vou segurar a primeira vez e no parto, ai que lindo. Isso é frustrante pra sempre. Ninguém, a Amanda não vai ficar traumatizada nem nada, não sei o quê, mas é uma coisa que é uma puta não, expectativa que a gente tem. Fiquei puta. Na hora que o bebê nasce e você pega ele. Mas aí as coisas, olha só, aqui a minha visão é assim, ok, realmente é um momento muito especial. Mas a vida é assim, cara, um dia tá todo mundo debaixo do chão enterrado. Não vai? Não, babaca, não é a vida é assim, é o fucking parto, velho. Não tem a vida é assim. Quero ver se o médico chegar pro Jovem Nerd e falar, olha, a sala tá cheia, hoje você não pode entrar pra ver o parto. Ai, não. É, vai ser a mesma coisa. Não é. Bom, vocês assistiram o parto? Entendi. Yeah. Ok, eu não vou falar mais nada. Eu não passei por isso, então eu não posso falar, entendeu? Mas vocês assistiram? Pode falar, mas não fala que tudo bem, a vida continua. É claro que a vida continua e tal, mas aqui... Não, a vida continua, mas você vai ficar na merda a vida toda por causa disso? Não, mas aí eu aprendi uma lição. Porque quando eu fui ter meu segundo filho, eu sabia que eu não podia dar show off. Aí tu já foi loucado. Então, eu fui calmíssima. O médico ainda falou, nunca vi uma grávida tão calma. Eu falei, mas eu tô super tranquila, com cagaço de me drogarem de novo, de ser aquela merda toda, né? E aí, meu filho não, meu filho, eu peguei no colo, beijei, foi uma emoção. Foi uma emoção indescritível ver meu filho sair da minha barriga, eu pegar, abraçar e beijar. Isso realmente com a Amanda não tive, eu fiquei puta mesmo. E já com o André, eu fui comportadíssima. A gente fica puta sim, mas a vida segue e beleza. É, segue. Mas assim, a gente fica puta sim. Não, não, aqui não, mas tem direito, tem direito. Vocês conseguiram pegar ou não? Mas então. O bebê? Vocês conseguiram? Eu não peguei a Luna porque eu tava com um braço no soro, o outro braço, sei lá, porque eu fiquei meio. Não que eles tivessem me amarrado, mas num braço tinha um soro, o outro tinha não sei o quê. Aí o Fábio. Tinha um iPhone. Já tava tentando. Pari! Não, vacilo, tava vacilo. Tava postando no Facebook. Acabei de ter bebê. Não era iPhone, era Android, era Android, era Samsung. É por isso que os dois braços estavam ocupados. Mas ela não conseguiu postar nada porque não conseguiu usar as duas mãos. Mas você... O Fábio pôs a Luna, o Fábio é enfermeira, sei lá, não me lembro. Pôs a Luna, tipo, de cabeça pra baixo, encostada no meu pescoço. E aí eu virava, eu não conseguia ver a cara da minha filha. Eu fiquei muito puta com isso. E eu não peguei ela no colo também, não amamentei na sala de parto, essas porra toda aí. Não fiz pois nada disso. Pois é, eu queria fazer esse negócio aí, de amamentar na sala de parto. Eu não amamentei. Não, porque dizem que faz, traz um benefício aí. Traz, bebê, eu não sei o que é. Detalhe. E diz que enquanto estiver com o cordão umbilical, antes de cortar. Ah, isso eu não fiz, não. Nem eu, ninguém fez. Não, eu... Ah, vocês guardaram o cordão umbilical? Que agora tem essa parada, gente, de criogenia. Você fez? Não, a gente não fez. A gente fez. A criogenia? É, mas não foi o que a faxineira jogou fora? Caralho! Hã? Você não pode ter um cordão umbilical na geladeira, né? Não, a criogenia não frio. Cara, mas eu lembro que a minha mãe tinha um cordão umbilical ressecado. Bota no pote de sorvete. O que já tá até falando que a faxineira jogou fora é porque quando você traz o bebê pra casa, ele fica com aquele umbiguinho, né? É, um umbiguinho que caiu. Aí passando álcool até o umbiguinho cair. Aí o umbiguinho caiu e eu deixei o umbiguinho separadinho. Tá cômodo. Assim, quando a faxineira chegou, foi limpar a casa, jogou o umbigo no lixo. É, porque parece uma craca, né? Não, minha mãe guardou esse umbigo ressecado. O que ela tá falando é um negócio de célula-tronco, né? Isso. Vocês fizeram. Ah, sim, fizeram. Ah, legal. Pois primeiro é, mundo fazer. É outra coisa. Eu fiquei imaginando na casa do JP. A gente não fez porque achou caro. Deve ser uma fortuna, né, gente? Quanto é no Brasil? Eu não sei quanto tá agora no Brasil. A gente achou que... Ele varia entre 1.500 e 2 mil dólares aqui. Mas aí nos Estados Unidos você compra um tanque de criogenia no Walmart, né, cara? Ah, olha o consumismo, que beleza. Compra berço, balanço, tanque de criogenia. Não, mas isso é importante. Puta, se lá é 2 mil, aqui deve ser uns 10 mil. Cara, não. O meu irmão, né, fez também aí, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem, atualmente não tá variando muito, não. Mas é só comprar o título do clube que... Tem anuidade, tem aluguel. É, tem uma anuidade de 120 dólares que a gente paga. É, tranquilo. Aí vale a pena, né? Porque aí, sei lá, se, né, tem ali, né, uma é, parada que... Coisa, é, agora, é, tira um pouquinho lá de cima, são duas, você pode usar duas vezes, pelo que eu entendi, se for o caso, entendeu? A verdade é que, pra quem tá pensando em fazer, ainda não tem nenhum caso de gente que foi salva por causa disso, entendeu? Ah, mas isso aí é pro futuro. É, mas pode ser que mais à frente, nego, ache realmente uma utilidade pra parada, né? Não, é, eu ficava... E uma parada legal é que pode te salvar também, porque pode ter coisa lá que seja compatível com os pais ou com o irmão, entendeu? Exato. Então a gente achou que valia a pena. Eu fico imaginando daqui a 10 anos, sei lá, o meu filho com alguma doença e o médico perguntando, você guardou o cordão umbilical? E eu falando, não. É, mesmo que nunca tenha sido usado, o argumento é muito forte, né? O argumento é muito bom. É que nem a história dos exames, dos testes, né, que faz quando nasce, aqui no Brasil pelo menos. Você quer fazer o exame que detecta, tipo, 10 doenças por R$300? Ou o exame que detecta 120 doenças, incluindo não sei quantas incuráveis, por R$400, sabe? Nossa. Não, amor. Você quer fazer o exame que detecta 10 doenças que é de graça, que é o teste do pezinho que o governo paga? Eu fiz ou esse. Ou você quer fazer o teste que detecta as doenças do House que são incuráveis? É, não é tipo 300 e 400, é tipo zero ou R$400. Exato. Assim. É, porque eu fiz público também nos meus dois filhos. O teste você fez público. Gente, uma beleza. Chega lá no segundo. Não, tô dizendo que seja ruim. É, não é nem lance de hospital público, né? É que é obrigatório fazer o teste do pezinho no Brasil. E aí... Seja onde for o seu parto, a não ser que seja você mesma parindo automaticamente. Não, Branca dos Mortos também é obrigatório. Não, mas o público... Olha, vou só ressaltar que o público é muito melhor que o particular. Porque os caras fazem aquilo ali o dia inteiro, a dar com pau. Só fazem aquilo. Verdade. Então eles são craques. Se você fazer no laboratório, o cara nunca faz isso, ele não vai ter a mesma prática. É verdade. Eles têm, quando eu fui no posto de saúde tomar a vacina da rubéola, na época... É, vacina é assim também. Nossa, eu não senti. Aí eu falei, ah, meu Deus, ela não me deu vacina. Aí eu cismei que ela não tinha me dado vacina. Os caras são muito mais craques. Ela fingiu, né? Ela fingiu que botou deu. Botou a seringa sem agulha. Não, os caras são assim. Eu juro que eu achei. Poxa, de saúde é muito melhor. Que eu não senti nada. Porque a agulha da vacina de rubéola é pequena, né? E na época eu tomei justamente já pensando em engravidar, né? Um ano antes e tal. Mas aí, depois que eu fiz o exame, deu lá, né? Reagente a rubéola e tal. Mas eu... Porque eles são craques. Aí você lá acreditou. Aí você foi lá e pediu desculpa. Não. Realmente você me deu a vacina. Aquele dia eu exagerei e tal. Não, eu não falei nada. Eu saí só com, bolada, sabe, aquela pulga. Bolada. Eu saí bolada. Falei, cara, ela não me deu. Porque eu tenho nervoso de olhar. Maldito governo, né? Maldito governo. Preconceito. É, não, porque eu não gosto de olhar a agulha. Então eu olhei pro lado. Aí eu achei que tinha sido pegadinha. Ela deu um peteleco e falou, pronto. Pronto. É, mas é isso. Mas eu não senti nada, nem o peteleco. Não senti nada. É, mas eles são craques. Os bebês nem choram. Você leva no público, eles nem sentem. Agora, você leva no particular pra tu ver numa laboratório, o bebê grita, com o pé roxo. É, só um instante, isso foi a sua experiência com o filho no particular e com o filho no público. É, foi isso. Não é que sempre vai acontecer não, isso. Não, mas ele faz um logo depois que nasce, não, ainda na maternidade? Sim. É imediato. Imediato. Agora é imediato, o século passado... Não... It's a kind of magic. It's a kind of magic. Você vai assistir o Pátio, né, Jovem Nerd? Claro, claro. Quero participar de tudo. É uma experiência, cara. Acho que é a coisa mais transformadora que pode acontecer na vida de um homem, cara. Não, tenho certeza. O pai do seu filho, cara. É muito incrível. E tem gente que fica meio receosa, né? Que até mas, ô Fábio, você ficou olhando lá o corte, tudo? Vi tudo. Ah, você ficou do assim, lado de lá? Você viu dentro da sua mulher? Sim, eu fiquei do lado de lá e vi tudo. Você ficou do lado de lá? Nossa! Ô, coragem. Assim, eu fiquei behind the eliminations. O que eu tentei fazer foi dar uma direcionada, né, pra onde eu tava olhando. Porque é uma cena meio forte, assim, mas, cara, quando você vê a criança nascendo... É muito incrível, cara. Eu fiquei do lado assim. Contrário do pano e só, o cara só me mostrou, velho. Você... Cada um escolhe. Eu vi tudo e assim que pesaram a luna, eu vi e filmei, sabe? Não desmaiou? Não, puta, foi... Cara, é muito legal, cara. É muito transcendental. Tu filmou com iPhone ou com Android? Pior foi o meu primo Tuninho, cara, que chamou um amigo dele pra dentro da sala pra filmar, porque ele achou que ia desmaiar e ia cair mais graça. Chamou o brother, velho. Aí é foda, né? Aí é de matar um marido desse. Não, mas tem marido que é fraco, gente. Marido que desmaia mesmo. Não, eu não poderia assistir. Não poderia. Do outro lado, você diz. Do outro lado do pano. Fiquei do outro lado da cortina. Ele nasceu. Ah, legal. Não, mas é bom quando a pessoa já sabe como ela vai reagir, porque ela pode atrapalhar o parto. Né? Se ela ficar nervosa desmaiar. É, cai de cara demais. Então foi, é bom a pessoa... Desmaia. É bom. De cara. Cabeça na bandeja. Gente, é uma quantidade muito maior do que vocês imaginam, assim, sério. É incrível a quantidade de pais que... Porque o cara já tá ansioso pra cacete. Então se o cara já sabe que vai ficar com medo, fica do outro lado do pano. É, né? Se o cara tem nervoso de sangue... É. Se o cara tem medo de tirar sangue, ele tem que pensar, né? Tipo assim, o médico já me sacava, entendeu? Que eu não era dos caras mais... Né? Habilidosos, vamos dizer assim. O cara nem me ofereceu cortar o cordão umbilical. Eu já falei pro médico, falei, não deixa o JP cortar esse cordão umbilical, pelo amor de Deus. Ah, pois é, porque se ficar nervoso, a tesoura cair, né? Alguma coisa assim, né? Escorregar. Eu acho que não precisa inventar essa do pai cortar o cordão umbilical, sabe? Por quê? Você acha que não? Ai, cara... É porque é um procedimento tão whatever. Mano, você tá com uma tesoura e com um bebê ali... Eu também fico nervoso, assim. Com tesoura... É, e se o cara desmaia, né? Eu tenho medo. Deixa o profissional, né? Não faz diferença nenhuma na minha vida ter cortado, não. Deixa a faca com faquia, né? É, deixa a faca com... Ah, eu quero cortar. Exatamente. Não, e outra coisa, se a gente for falar simbologicamente, é tão cruel, né? Tipo, o pai vai lá e fala, chega. Porra, vou cortar. Chega de moleza. É o anti-bond, né? Cortando, né? Depois acha ruim que não consegue conversar com o filho. Claro, filho da puta, foi lá. Você separou da minha mãe. Não, mas eu quero cortar. Eu quero. Começou. Ai, meu Deus. Vai segurar bem essa tesoura, pelo amor de Deus. Caraca, conhecendo o Jovem Nerd, eu vou falar pro mestre segurar a mão dele. Vai ter que ser, sabe, com a mãozinha junto. Porque o Jovem Nerd está banado. Só tô dizendo isso. Tá bom, porra de Deus. Cara, olha só. Mas sabe uma coisa engraçada? Que assim, tipo, eu fui lá, né, combinei com a médica, então, olha, a gente vai esperar até completar 40 semanas, e aí se a Luna não quiser sair espontaneamente, a gente faz a indução de parto. Aí eu fui pro hospital às 7 da manhã e quando deu 8 da noite, eu tomei tipo 1 litro de soro na veia e simplesmente não deu nada. É muito chato que você tem que ficar caminhando assim, né, pra lá e pra cá, pra descer, deixar a força da gravidade ajudar a história, blá blá blá blá. Aí minha médica falou, olha, depois de 12 horas e 1 litro de ocitocina, 99% das mulheres já teriam entrado... Exato. Já teriam parido há muito tempo. Então, nossa. Assim, eu sugiro que você faça uma cesárea e tal, nananã. Fiquei mega frustrada, não sei o quê, porque você fica tão... Não, é óbvio que eu vou ter um parto normal, sabe? É tão... E é óbvio que eu sou melhor por isso. É muito babaca isso, é cara. É babaca. É muito idiota, tá? É super idiota mesmo. Eu era super... Quando eu ouvia das grávidas, assim, ah, a minha cesárea eu já marquei, vai ser no dia tal, tal hora. Eu ficava assim, nossa, que idiota. Cara, aquilo que a gente falou, né? Cada um faz o que acha melhor e valeu. Mas o que eu achei incrível foi que, assim, ninguém me falou o que ia acontecer exatamente depois, né? Porque cesárea é uma coisa louca, ela dura 10 minutos. É bem rápido. Tipo, é, muito... é ridículo. Assim, é muito rápido. Tipo, do momento que a médica chegou, tira e fecha. Do momento que a médica chegou e falou isso pra gente, falou: ó, vocês podem fazer a cesárea e tal. Sério, dali a 20 minutos eu tava com a Luna no colo. Nossa, é muito rápido. Foi isso, né, amor? É a Thaís chegou 8 horas e 8h20 a Luna nasceu. Foi exatamente isso. E aí, assim, a criança nasce, legal. Aí eu tava lá com o braço pra um lado, o braço pro outro, não consegui pegar minha filha, não sei o que. Não, mas já superei isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aí, eles levam o seu bebê pra fazer uma cacetada de exames, né? Padrão, que se faz quando o bebê nasce. Inclusive, eles põem o bebê pra andar. Tal. O bebê pra andar? O bebê anda, é anda, incrível. Cara. Anda onde? Segurando o dedinho, assim. É, já é tipo um movimento involuntário. A perninha vai, assim, saca? É muito... Nossa, que legal. Algum teste, algum exame? É um teste. Uh-huh. É um teste. Uh-huh. É muito foda, assim, é bem legal. Enfim. Caraca, uma criança anda quando nasce? Anda. Então o ser humano estraga. Se fosse na floresta e não ficasse no colo, ia andar. Que nem bezerro. Ia andar que nem bezerro. Que nem um cavalo, né? Isso a gente sabe, porque antes do parto, algumas semanas, você assiste alguns vídeos dos exames que vai ter que fazer e tal. E eles mostram, tipo, a hora que o médico tira o bebê, né? Eles levam lá pra salinha. E aí ele põe o bebê, segura nos dedos do médico e ele dá uns três passinhos sozinho. Olha aí, e, tipo, cara, que nem bezerro. Isso é padrão. O bebê tem que fazer isso. Gente, eu acho que o Arthur fazer. Não andou, não. Eu não lembro também, não. No Brasil, o bebê tem que fazer. No Brasil, tem que fazer um monte de coisa. Aqui nos Estados Unidos, dá uma chave de um Ford pra ele. Mas sabe o que aconteceu, que foi muito engraçado? Depois que a Luna nasceu e tal, aliás, eu vou dar uma dica aqui pros homens, que depois do parto, assim, o bebê é levado pra fazer os exames e tal, e os médicos que estão lá, eles vão embora. Tira a luva, pega o Porsche e vai pra casa. Exatamente. E aí você como pai, tem que escolher se você vai ficar lá com a sua mulher esperando levarem ela pro esposo. Ih, a primeira escolha. É a primeira escolha. Então eu já vou dar a dica. Cara, fica com a sua mulher. Claro, fica porra. Lá, porque, pô, é uma puta sacanagem deixar ela sozinha lá. Claro, é porra. É uma puta sacanagem. Até porque a gente já ficou sozinha uma hora na porra da sala. Aqui eles te forçam a ficar com o bebê. Porque, porque eles não. É, pra não, depois você não dizer que trocaram teu bebê na parada. Pois é, entendeu? Gente, então. Essa paranoia. Pois é. Inacreditável. Vocês já tiveram, não, essa hoje. Paranoia? Tipo, meu Deus, eu quero saber se botaram a pulseira. Enquanto estavam questionando a Francine, eu fiquei com o bebê o tempo inteiro, entendeu? Eu tinha essa paranoia. Mas aí depois que. Então, que acontece? Depois botaram um chip no pé dele. Eles põem. Aqui nos Estados Unidos eles põem um chip, não sei se no Brasil eles põem também. Implantado? Não, ele uma pulseirinha. Ah, uma pulseirinha com um chip com GPS. Cara, faz o teste do pezinho e bota o chip. Olha, já. Com GPS. Mas é, porque aí no momento que bota a pulseira, aí já é, né, muito difícil de trocar. Até, porque... até então eu tava com ele o tempo inteiro. Mas eu fiquei com a Gica até a hora dela ir pro repouso e tal. E assim que eu saí da sala pra ir pra onde a Luna tava, é tipo uma incubadeira, né? Assim que eu saí, tinha um bebê numa... É tipo nesses aquáriozinhos, assim, não sei como é que chama. Berçário. Não, era tipo incubadora mesmo? É do estojinho dele. Ah, é um estojinho no qual eles levam a criança pra fazer os exames e tal. E quando eu saí, não dava pra ver quem era a criança. Meu Deus, se era aluno ou se não era, entendeu? E a pulseirinha tava tudo virada pra baixo. Eu falei, puta merda, e agora? Cara, é minha filha ou não é? O que eu faço? Tá de olho esticado. Ele fica aqui. Todos nascem já. Grita, Luna. É com cara de joelho. E ela tava virada pro lado e não dava pra ver, sabe? Aí eu falei, putz, e agora? Se for minha filha passar reto, que vai ser a primeira decepção da vida dela. Agora, se não for e aparecer o pai, vai ser muito mico. Falei, o que que eu faço? Aí eu fiquei esperando um pouco. Eu fiquei vendo se aparecia o pai da criança, sabe? Ficar assoviando? Do lado do estojo de criança? Depois eu desci e tal, e não era ela, tipo, era outro bebê. Aí a sua filha de verdade ficou decepcionada porque você demorou pra chegar. Ai, meu Deus, tô com outro estojo. Isso ia acontecer, cedo ou tarde. Mas, gente, eu tinha essa paranoia, aliás, eu tenho até hoje. Essa paranoia de trocar bebê, de levar, roubarem o bebê. Eu tinha tanto que... É normal, né? Uma paranoia é normal. Eu fui, né? Me botaram pra dormir dentro da sala de parto. Eu acordei no quarto, desesperado, querendo levantar, pegar minha filha. Aí a mulher, não, só amanhã de manhã. porque eu tive ela 11h30 da noite. Falei, não vou esperar, cadê minha filha? Vocês não deixaram. Eu tava naquela paranoia que eu não tinha pego ainda, não tinha tocado na minha filha. E aí eu queria levantar, toda operada, a mulher não deixava. E aí trouxeram ela de madrugada pro quarto, porque eu comecei a dar peti, né? Aí trouxeram a Amanda. Gente, foi uma emoção. A primeira vez que você toca no seu filho, muita emoção, sabe? Né? É muito foda. É muito foda, porque eu tive uma crise de choro. Nossa, assim, porque é muito. O choro era mais porque eu ainda não tinha encostado nela até então, né? E tiveram, 3 horas da manhã, trouxeram ela. Não tinha jeito, porque eu ia começar a gritar no meio do hospital. Eu quero minha filha, eu quero minha. E aí, aquela paranoia. Depois que levaram pro quarto, eu não deixei mais sair. Eu briguei com todas as enfermeiras. Porque elas queriam levar pra dar banho, só que eu não. Falei, não, então eu vou junto. Eu ia junto. Eu ia junto, empurrando a mulher. Mas você ainda não pode andar. Falei, que se dane. Aí ia junto, com a mulher lá pro berçário, ficava vendo. Eu tinha essa paranoia de roubarem. E quando eu ia dormir, eu exigia minha filha no meu quarto e eu colocava. Você trancava a porta. Não, não tinha como trancar. Na maternidade que eu tava, eu não trancava. É, a maioria dos hospitais não tem. Eu botava uma cadeira atrás da maçaneta. Olha! Cadeira, que perigo! Portuguesa, você passa mal, meu Deus. Ai, gente, é muito maluca mesmo. Imagina, mas meu Deus. Não façam isso. Eu tinha maluquice. É muito doido, né? Quando o médico botou assim o Arthur em cima de mim, cara, ele nasceu muito grande, gigante, muito cabeludo, com um maior olhão azul. Eu falei, gente, sei lá, ele não tava dentro de mim. É muito doido, cara. É impossível que esse bebê gigante tava dentro da minha barriga. É engraçado, né, imaginar. É muito doido, cara. Como é que cabe, né, gente? Ele falava, como é que ele coube aqui dentro, assim, e todo cabeludo, parecia assim, sei lá, criança, assim, de 2 meses, é muito doido. É sinistro. É muito maneiro. Uma coisa que explodiu minha cabeça foi, numa das primeiras vezes que eu amamentei, caiu a ficha, assim, que eu fiquei assim, caraca, é pra isso que o peito serve, não é pro decote. Ah, é exato. Exatamente, essa não é pra você ser sexy, não é. É feito pra alimentar. É sério, pode parecer bem idiota isso, tá, gente, que eu tô falando. Não, mas é legal, é verdade. Quando a ficha cai, né? Legal. É, você fica, meu, eu produzo comida pra esse ser aqui, que venha a ser um ser que eu gerei. Meu, é muito foda, né? Porque você fica meio imbecil uma época, né? Meio milagre da vida, não, né? Não, tipo, é estado de graça. Você entra em estado de graça. O mundo pode estar desabando e você tá numa paz. Você tá numa felicidade, uma felicidade plena. Até começar a choradeira. Aí, meu filho. Estado de graça acaba rapidinho. Aí acaba rapidinho. Aí aquele negócio, eu não vou dar chupeta pra entortar o dente, foda-se. Mas o que eu achei engraçado foi que aí sai bebê, sai o pai, aí você fica lá olhando pro teto, o nego fica te costurando. Ai. E aí o médico falou assim, agora você vai pra sala de recuperação da anestesia. Aí eu falei, como assim recuperação da anestesia? Não, você vai ficar 1 hora nessa sala. Aí eu lembro que eu falei assim, o Fábio pode ir comigo? Não, você tem que ir sozinha. Aí eu virei pro Fábio e falei, então dá meu iPhone. Olha aí. Olha aí. Mamãe tecnologia. Parto normal, você não precisa passar por essas paradas, o que eu acho válido. Não, cê, nada a ver. Não... Caraca, como peraí. Não, você também leva anestesia no parto normal agora. Tu leva também. Você pode levar anestesia no parto normal. Cara, você tem tantas variáveis e tem tantas coisas que não é tão simples. E é por isso que eu fico falando, saca? E principalmente esses caras e essas caras que nunca pariram ninguém, vêm cheios de opinião, achando que você escolhe ou parto normal ou cesárea e que se você fizer um, você é uma filha da puta. E se você fizer outro, você é uma frouxa. Sei lá. Nossa senhora, é complicado. É meio que... variáveis, tem muitos jeitos. Você pode fazer um parto normal sem anestesia. Você pode fazer um parto normal com anestesia. Você pode fazer um parto na água. Tem o nego que fez o parto no mar. Tem a nega que faz parto... Tinha que fazer, sabe onde? Num furacão. Girando. E o que eu acho mais foda, principalmente para as pessoas que julgam, que é assim, né? Os que são mega a favor do parto normal. E, gente, é óbvio, existem argumentos e motivos pra você ser super a favor. Mas eu adoro quando falam assim, 100 anos atrás, não existia cesárea. Isso pra mim não é argumento. Lá na idade das cavernas, não existia cesárea. Aí, cara, é uma coisa tão óbvia. Que aí você fala assim, claro, lá na idade das cavernas, quando o maridão e a galera, que todo mundo se comia lá não sei o quê, ia caçar, ia puta que pariu, a mulher ficava plantando, a mulher ficava não sei o quê. A nega passava metade do dia de cócoras. É. Isso faz com que role toda uma preparação muscular, a puta que pariu, não sei o quê, pra que facilite o trabalho de parto. O que, sem o que contar que, acontece? Que boa parte das que não faziam a cesárea morriam, né? Morria parada, muita pô. Mulher, mas morria muita mulher. Muita. É muito por normal você ver casos de, né, de antigamente, assim, a mãe no quinto filho, no quarto, sei lá, não aguentar. E as crianças crescerem órfãs, né, de mãe. Lá, não tava encaixado. É, arrancava ferro. Mas hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente pra fazer exames e descobrir se tá tudo bem. E aí a pessoa pode fazer uma escolha consciente. É isso, eu sou a favor disso. E eu sou a favor da escolha que a pessoa fez. Não importa. Não importa a escolha que a pessoa fez, você respeita a escolha. Ah, é gente, olha só. A primeira... Eu acho meio bizarro comer placenta, mas... O Tom Cruise comeu, né? Aí não ficou nem um pouco menos bizarro. Vocês estão ligados que existe um motivo biológico pra isso, qual né? É? Eu qual queria é? Entender. Qual é? Qual é? Que a placenta, tem vários animais que fazem isso, inclusive. É, os animais comem. Então, mas então a criança tem que andar, né? Porque... E eu só queria lembrar que a gente é animal, tá? Mas beleza, vamos lá, continuando. Os animais comem a placenta porque a placenta tem uma puta mega alta concentração do quê? Ocitocina, nosso amigo hormônio aquele. Olha só. Hormônio da alegria. Se você come a placenta, você vai ter um orgasmo no parto? Não, você... aumenta as chances de criar o bonde com a criança e de estimular a produção do leite. Olha aí, mas quando o Gabriel Dredd comeu placenta? Pois é. Claro. Não, também que o animal com qualquer porra que tu der pra ele, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.